Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd Excelsior! Aqui é Carlos Voltor, esperando o universo cinemático da DC. Aqui é aquele que anda de dia, e se você quer sobreviver no mundo real, é melhor que aprenda a apertar o gatilho. Que isso, Blade? Blade, porra, banho de sangue. Caraca. Cara, o senhor K gosta tanto dessa cena. Ele deve ter tido orgasmos vendo essa cena. Sério. O que mais? Sobre o Blade? Não, não, não. Aqui é o JP, eu não tenho mais nada a falar sobre o Blade, vai foder. Aqui é o Fábio Yabu, e o inglês é a língua mais falada da galáxia. Aqui é o Azaghal, e quem diria que os heróis de segunda linha, hein, chegariam lá? Pois é, nerd, simplesmente nós vamos falar sobre Marvel no cinema. Que trabalho que os caras estão fazendo, como estamos sendo surpreendidos desde o início, desde os grandes filmes merdas, os clássicos, que muita gente nem conhece, mas existiram sim na década de 80 e 90, até a renovação depois dos anos 2000 com X-Men, etc. Vamos falar sobre os filmes que estão licenciados para outros estúdios e sobre a Marvel Studios que tem fazendo esse trabalho maravilhoso depois de mail. Ah, é? Eu achei que era só sobre o Motoqueiro Fantasma 2. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, esta semana nós vamos aqui dar um recado para você que quer um carro novo. Olha aí! Que é a promoção Foi Mal pelo Carro da Baterias Moura, Azaghal! Excelente! Que é o seguinte, consiste, assim, você já pegou o carro do seu pai, já deu uma sacudida nele? Sacudida? Devolveu de forma... Deu uma esculhambada. Lembrada, exatamente. Então, é a sua chance de pedir desculpas para o seu pai e concorrer a um carro zero quilômetro para ser dado de presente para o seu pai. Ou não. É aí você que decide, né? É o seguinte, o que você faz? Você vai fazer um vídeo criativo pedindo desculpas. No Instagram? No seu Instagram. Ok. Que tem que estar com o perfil público, né? Para eles poderem avaliar. Tem que seguir o Instagram. Segue o Instagram, @bateriasmoura, e você coloca a hashtag foi mal pelo carro. Ok. Certo? E depois aí você faz o vídeo se desculpando. Pedindo desculpa. Tem que ser criativo. E aí você vai no site foimalpelocarro.com.br e cadastra toda essa bagaça que você fez. Certo? Certo. E aí, a melhor desculpa a gente vai botar no Nerd Office. Eu quero ver vocês capricharem, cara. Olha aí. O cara que vai ganhar o carro. Tem que mandar bem, que senão vai passar vergonha no Nerd Office. Exatamente. Mas não vai pegar o carro do teu pai e fazer besteira pra depois pedir desculpa, tá? É, por favor, né? Isso não é só se você já fez a besteira. Então clica no link aí no post, tem mais informações do Foi Mal pelo Carro.com.br concorrendo a um zero quilômetro de baterias Moura. Muito bem! E Azaghal, vamos lembrar que a Nerd Store está cheia de camisetas fodásticas, rapaz! Estampas exclusivas que você só encontra na Nerd Store, como por exemplo o lançamento Mario Fall! Essa mistura de Titanfall com Super Mario, muito maneiro pelo... Vilmar Rossi Jr., muito maneiro. É isso aí, eu digo que em breve muitas novidades na Nerd Store. Isso, agora que você sabe como funciona a Nerd Store, você pode ir lá comprar com muita confiança, sabe que está lidando com profissionais aqui, rapaz. É isso aí. Vai lá na nerdstore.com.br e enche o seu carrinho de compras de coisas nerd maneiras. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, pule diretamente para... 19 minutos e eu sou uma joia do infinito. Azaghal, vamos aos e-mails. Olha aqui, primeiro começando com um nerd cacete de agulha que doa um sangue toda semana. E vamos agradecer nominalmente. Primeiro um pedido de doação para Guilherme Anakin. Anakin! É. Vejam aí no Olha post. Aí. Muito bom, vejam no post. Devem ter cortado a mão dele fora. É permitido essa piada? Eu não sei, cara. Nesse momento? Eu não sei se pode. Será? Qual o limite do humor? Bom, vamos doar. Doem sangue, salvem o cara. Falou, pra ele rir dessa piada sem graça. Andréia Correia, Iago Porto, Vinícius Ferreira, Simone Latarulo, Rodrigo Pimentel, Renan Ávila, Paula Piva, Otávio Ferraz, Motogrupo Rednecks. Caraca. Que maneiro. Porra, o motogrupo tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, que legal. Grossa lista em 8 aí, Joel. Muito bom. Matheus Quicheleiro, Márcia Paris, Lucas Correia, Jonas de Moraes, Fábio Zanardo, Jansley Siriaco, Bruno Galvão e o Bernardo Bandeira. Todos doaram sangue, galera. Doem sangue toda semana. Não é pra dar tudo. É, inclusive a gente teve com um rapaz da Hemorrio recentemente, sim, quando a gente teve lá no Marcos Castro Convito. Sim. É, e ele falou algumas coisas interessantes, como por exemplo, normalmente a gente tem que ter 300 doações por dia. Exato. O Hemocentro onde ele fica. Isso. Que atende 200 e sei lá, 60, 260 hospitais. Sim. E eu, então eles teriam que ter 300 doações pra suprir a necessidade diária. Eles têm 100. 100 por dia. Um terço só. Um terço. Galera, façam a diferença. Vão doar sangue. A cada 3 meses você pode doar sangue. Eu acho que nem é só o doar sangue. Porque a galera aqui, como a gente vê toda semana, tá doando sangue. Tá doando, exatamente. Mas eu acho que o ideal é que vocês falem pros seus amigos, familiares, a importância de doar sangue. Estimulem, estimulem, né? Também. Exatamente. Temos também o pessoal que doa cabelos. Cabelo. Madeixas. É madeixas ou medeixas? Me deixa, acho que não, me deixa. Me deixa em paz. Me deixa. Temos a Thalita Borg. Olha, muito bom. Gus Avancini. Muito bom. E a Aline Monteiro Parreira, que doaram suas grandes cabeleiras. As cabeleiras para o pessoal que tem câncer e que precisa de uma perucoide. Muito bom. Arte dos fãs. Mais um Ozob modelado em plastilina por Alex Campos. Muito maneiro. Ah, ficou maneiríssimo. Temos também Jovem Nerd Azaghal por Alexandra Viveiros. Muito bom, obrigado. E tem o Monster Life Thrones do Mauro. Ficou muito bom, ficou muito bom. E temos Jovem Nerd Azaghal 8-Bits. 8-Bits, muito bom. Por Adriano Marcusso. Muito maneiro, me amarro em arte 8-Bits, assim, pixel art. Temos vídeos relacionados ao programa passado, então vejam aí no post, não o vou dizer Cid, qual é. Não, não vamos dizer qual é. Hã? As pessoas têm que ir no post e ver. Ah, tem que ver. Não, mas é porque... Vamos criar aí um suspense. Que vídeo não, será? Não, que isso vídeo? Não é suficiente. Não é suficiente? Se eu falar assim, o Cid sendo entrevistado no programa do Jô e tendo a barba cortada pelo Jô, a pessoa, opa, quero ir lá ver. É, você acha que desperta mais interesse que a curiosidade? Um pouquinho, do que você fala, tem um vídeo qualquer. Se eu falasse, tem um vídeo espetacular. Você acha tá que bom. Bastaria simplesmente eu falar assim, tem um vídeo, assista. Eu entendi, tá bom. Danilo Rodrigues, 20 anos, designer, estagiário, Bauru, São Paulo. Salve, nerds! O Nerdcast 427 foi sensacional, dispenso elogios. É verdade. Então... Vamos dispensar os elogios. Mas ele elogiou. Se fosse no começo, gente, é verdade, ele elogiou já, né, porque... Quando o blogueiro começa, o podcaster, ele não ganha dinheiro, né? Não. E aí os elogios, os comentários são... São tudo que ele... Exato. Mas hoje em dia ele tem dinheiro. Que babaca! Que filha da puta! Olha você! Vamos lá. A gente não, olha. Nós somos um case tá de empreendedores, Jovem Nerd. Tá bom, isso mas você pode ter elogio ainda. Não precisa parar de elogiar. Não. Isso é o Azaghal, tá, gente? Ouvindo o programa, me lembrei de uma trollagem muito boa. O Jovem Nerd não quer ser confundido? Não, eu só tô falando que esse é o Azaghal. Ah, ok. Ouvindo o programa, eu me lembrei de uma trollagem muito boa que aconteceu em 2012. Me refiro ao hashtag BaldForBieber, criada depois de fotos do Justin Bieber careca surgirem no 4chan e serem massificadas no Twitter. Como se ele estivesse com câncer. Meu Deus, rolou isso? Nem sou. Com isso, vários fãs pelo mundo, sem verificar a veracidade da notícia, rasparam a cabeça e postaram em suas redes sociais com o apoio ao ídolo team. Óbvio que era uma trollagem e esses fãs se fuderam bonito. Isso sendo uma coisa, não seja fã de babacas, mas se você for, pelo menos cheque a fonte antes de fazer merda por aí. As trollagens do Cid estão cada vez mais sofisticadas, pode-se dizer internacionais. Porém, se eu fosse, ele ficaria esperto, afinal, depois que o sol nasce, nem mesmo o rei dos trolls está seguro. Hã? Ah, são os anéis. Ah, o sol. Tá bom. Michel O. 27 anos, analista de sistemas e estudante de sistemas e informação. São Paulo, São Paulo. Ah, antes de tudo, parabéns, aquele negócio dos elogios que a gente não precisa mais. Vim falar sobre o Nerdcast 427 na parte que se trata dos coreanos. Sou descendente de coreanos, como pode observar pelo meu sobrenome, Risos. O H, sobrenome dele. E gostaria de esclarecer algumas coisas que faltaram para o pessoal entender o porquê de muitos coreanos terem rejeitado a locução da maior trollagem do Cid até então. Olha aí, da Coreia lá da Copa. Coreia do Norte. Isso. Os coreanos do, Coreios do Sul. Coreanos, os coreanos do Sul. Não quiseram fazer a parada do Norte. Uhum. Sotaque do Norte. Como sabem, e se não sabem, vão saber agora, as duas Coreias têm apenas um acordo de cessar fogo em vigor. É verdade. E uma fronteira que foi determinada para firmar esse cessar fogo. A gente falou, né, que é sobre Coreia, que nunca teve um fim da guerra das Olha Coreias, só. Né? Não existiu o fim. Então, existe um cessar fogo. Estão em guerra ainda. Exatamente, estão em guerra, mas com o cessar fogo, sei lá, 60 anos, né? Não há qualquer acordo de paz ou trégua. Tanto é fato que o paralelo 38 foi delimitado apenas com uma fronteira na terra, não envolvendo uma fronteira no mar e sendo a maior causa de discussão e brigas armadas entre as marinhas dos dois países. Caraca, mano. Um lugarzinho legal, né? Legal, é. Porque o Brasil também tá aí, né, com fogo, não tem nem cessar fogo, mas tudo bem, né? Como toda essa tensão, e sem um tratado de paz em vigor, que nenhum dos dois países assinaram até agora pelo orgulho de não assumir que se rebaixou para o outro, o que eu acho ridículo. Ele que disse isso, não eu? Eu também acho. E por questões políticas. Os dois lados fizeram alguns esforços, como a criação de um ministério no governo para tratar dos assuntos entre os dois, mas que sempre acabam se conflitando e gerando todo o alvoroço que vemos nas notícias. Assim sendo, qualquer trollagem poderia ser considerada uma ofensa e poderia gerar a reativação da Guerra da Coreia. Meu Deus. Em adição, o exército das duas Coreias são serviços obrigatórios, com tempos de 2 anos de serviço obrigatório, mais um exercício uma vez ao ano, até os 40 anos. Caraca! Exercício o quê? Um polichinelo? Deve ter que voltar lá, fazer aquele negócio todo, limpar a bota. Portanto, qualquer trollagem também poderia ter custado uma posição em um fronte de batalha. Meu Deus do céu. Provavelmente, quando a locutora rejeitou falar no dialeto norte-coreano, ela já estava pensando em não tornar as coisas muito mais sérias. Imagina, olha só, cara. Para os coreanos que estão fora do país, como o caso dos meus pais, eu e o amigo do Cid, que também conheço porque é da colônia coreana, Brasil pequena, seriam punições mais diplomáticas. Enquanto o Cid receberia a carta que recebeu, que foi só, né, foi nada demais, né? Nós, coreanos, brasileiros, ou coreanos fora da Coreia, receberíamos duas cartas. Uma da Coreia do Sul, despatriando toda a sua família. Nossa! E outra da Coreia do Norte, com antrax. É medonho, mas mesmo assim eu vi muito com a trollagem. João Silva, 31 anos, formado em Relações Internacionais e Letras em Russo. Caraca, maluco. São Paulo, capital. Gostei muito desse Nerdcast, já conheci o Cid e eu não salvo, mas nunca me interessei muito. Após o Nerdcast, eu olhei para o site do Maurício de forma mais aceitável. Não chego a ser, e acredito que muitos também não, tão troll quanto o Cid, mas possui uma história de trollagem que, por sua vez, assim como muitas do Maurício, teve efeitos positivos. Quando eu ainda trabalhava na imigração Brasil-Rússia, estava fazendo algumas modificações de revalidação de passaporte para um sujeito que estava voltando para o Brasil via navio. Caraca, maluco. Coração da Rússia? O navio. Puta que Brasil, pariu. Cara. Caraca, que situação foi essa? Se fode aí. Você é Maria Mercante, né, cara? É, o nome dele é Edward Snowden. Quando ele veio obter o passaporte no consulado, eu estava conversando com a minha esposa a uma certa distância. Provavelmente você trabalha com a sua esposa, né? Eu acredito. Ele se aproximou do meu balcão para pegar o seu passaporte e fez uma piadinha muito machista com a minha esposa. Ih! Afinal, não sabia que éramos casados. Eu pedi 5 minutos e anotei em seu passaporte que ele era afastado político e que não poderia voltar para o Brasil. Caralho! What? Peraí, dias depois. Trollou o passaporte do cara. Dias depois, quando provavelmente foi embarcar, foi barrado e voltou ao consulado. Porém, eu não estava trabalhando aquele sábado. Após um dia, recebemos a mensagem que o navio afundara e não havia sido encontrado sobreviventes. Além de trollar o cara que mexeu com a minha esposa, eu salvei a vida dele. Caralho! Caraca, que história, mano. Puta que pariu, você acredita nisso, cara? Caralho, olha, que louco. Olha, vira as voltas do mundo, cara. Puta merda, trollagem do bem no final. Trollagem do bem, cara. Puta merda. Alexandre Galdino, 26 anos, estudante de publicidade e propaganda, Brasília, Distrito Federal. Saudações, babá. Queria dizer... Que saudações, Nova York? Babá. Ah, tá. Queria dizer que, para mim, o Nerdcast possui um superpoder. Nossa. O de me apresentar malucos, os quais eu não levava a sério, e me fazer tornar fã deles. Olha aí. Foi assim no Nerdcast dos Irmãos Piolouco e agora também do Cid. Ah, que beleza. No que diz respeito à trollagem, narrarei a história de quando roubei a bicicleta de meu melhor amigo no aniversário dele. Você furtou, né? Temos uma banda, todo mundo tem, formada por 3 amigos, de longa data. Um de nós, mais abastado, resolveu em nossos aniversários presentear-nos com nada mais, nada menos que um saxofone e um MacBook Pro. Olha aí que banda! Caraca, que legal! Maluco. O cara da banda que tem mais grana, toma aí. Eu não sei o que é mais caro, o saxofone ou o MacBook. Quando chegou o aniversário de nosso monetariamente favorecido amigo, cara, é o mecenas de vocês. Nós sentimos uma obrigação de responder à altura. Aí fode o cara que tem menos grana, né? É, fode. Não, mas eles podiam fazer uma vaquinha, pelo menos, não? Não podia? Não sei. É, sei lá. O único problema é que eram os duros, olha aí. Aí. Já craseado, ok? Que não tínhamos dinheiro. Já craseado. Resolvemos usar a imaginação. Lá vem bricolagem. Usar a imaginação. Vamos fazer o presente. Um porta-controle remoto. Nosso amigo presenteador, embora gastasse muito dinheiro com os outros, tinha uma bicicleta caindo aos pedaços, a qual deixava diariamente no metrô e em seguida ia ao trabalho. Após engenhosa manobra, conseguimos a chave do cadeado dele e um belo dia ele desceu na estação e, para sua surpresa, a bicicleta não estava mais lá. Nesse meio tempo, havíamos levado a camela. Eu já ouvi chamar de bicicleta de camelo. Camelo. De camela? Camela, é verdade. Levado o camelo para o ciclista. Para o ciclista? Por quê? O ciclista é o cara que anda na bicicleta? É, mas aparentemente é o cara que conserta também. Será? E fizemos uma reforma geral na bicicleta. Fizeram o Luciano Huck na bicicleta. Fizeram overhauling. Overbiking. Alguns dias depois, ele chegou em casa e lá estava, sob sua cama, a velha bike, de volta e reformada. Rimos dias desse fato. Aí, que legal. Eu imagino que, assim, por um momento achei que tem um plot aqui e o cara ia ter comprado uma puta bicicleta. É, né? Ah, ainda bem que roubaram a bicicleta. E aí chegar em casa com os caras com a bicicleta. Algum tempo depois, roubaram a bicicleta, de verdade. Ah, não. Só que dessa vez não fomos nós e nem devolveram ela melhor do que antes. É por isso que o cara tinha a bicicleta fodida. Porra, vocês fuderam a vida do cara, mano. Acabaram com a bicicleta dele, cara. Ou então um deles pegou a bicicleta finalmente. Não tá falando. Aqui tem um off-topic, Azaghal, do Carlos Rafael, 35 anos, ilustrador do Rio de Janeiro. Olá, Jovem Nerd, Azaghal, sei que uma homenagem que fiz. A página é de um álbum de quadrinhos franco-belga que será lançado mais no final do ano, chamado Maxence. É isso? Max com X. Maxence. No quadro 2 está o Azaghal e no quadro 3 do Jovem Nerd. Olha aí. Sem óculos por motivo histórico, óbvio. Ambos participando da revolta Nika em Constantinopla. Que maneiro. O álbum está sendo muito aguardado e vocês provavelmente farão parte desse sucesso. O álbum está sendo muito aguardado. O que é? Pelos francos, meu. O cara, você tá falando quadrinhos na França e na Bélgica, são huge, cara. Ok. É um pouco engraçado, cara. Espero que gostem da estreia nos quadrinhos europeus. O Nerdcast faz minhas horas de desenhos serem muito mais divertidas. Muito obrigado, Cássio Rafael, por ter nos desenhado. Eu queria ver agora essa... Não a página, que a gente já viu, não, mas... Agora tu desdenhou, não... Queria ver a parada, o quadrinho franco-belga. Qual é a tiragem? 5? 5? Caralho, essa filha da puta. Tu tá muito... Chega! Chega, já chega. Quero começar aplaudindo a Marvel. Parabéns, cara. Então, de parabéns. Eu quero começar aplaudindo, sabe por quê? Porque eu vou falar, assim, a Marvel, por tudo, né? Por tudo que ela tem feito. Eu vou explicar por que esse aplauso, né? Não é só porque os filmes últimos foram muito legais e tal, mas é pelo histórico. A Marvel fez filmes dos anos 80. O primeiro filme, assim, dos anos 80 também foi o Howard the Duck, que o Azaghal adora. Oh. Na verdade, se você for pegar o primeiro filme dela, já é um clássico, é o Doutor Estranho. Eles levaram o Doutor Estranho pro vídeo, em 78. Caraca, Jesus. Que filme é isso? Não, não é o Capitão América, gente? Não, foi o Doutor Estranho. Capitão América foi pra televisão. Uma série. Eu lembro da série do Homem-Aranha. É que eu lembro, do Homem-Aranha e do Hulk, são as mais antigas que eu lembro. Ah, entendi. Mas filme... Você tem as séries dos anos 80 do Hulk, lá com o Lu Ferrino, amigo da Azaghal. Uh-huh. Meu amigo, não. Não apertei você a mão dele. Você apertou a mão dele. Não apertei, não. That's enough, Azaghal. Ele falou, that's enough. Ele estendeu a mão e falei, não. Até caraca, agora ele já virou... Eu não quero esse tipo de amizade. Só por interesse. JP devia ter me avisado, inclusive, que o Lu Ferrino era babaca. Então, o Hulk da série, ele virou filmes de TV, e onde apareceu o Demolidor, apareceu o Thor. Nossa, esse filme era, é tão é terrível, ruim. Cara. Ela é muito... Como é que era o nome em português do Demolidor? Era o... Atrevido? Atrevido. Não era. Sério? Não, era Atrevido. Acho que era assim, cara. O Atrevido. Atrevido. Daredevil. O Diabo Atrevido. Seu diabinho. Seu diabinho Atrevido. É, a gente teve lá coisas horríveis como Capitão América de 90, que foi terrível. Esse filme do Hulk com o Demolidor tem o Thor também, vale lembrar. Thor, não, esse foi outro filme. Tem um filme com o Thor e tem um filme com o Demolidor. Não, tem um que os dois estão juntos. O Thor com o Hulk, não com os três. Os três juntos, não. Não. O pessoal acha que só em Vingadores que eles se porraram? Não, senhor. O Thor já enfiou. Os dois já brigaram na televisão. Isso. Bom, mas então, o que acontece? Aí teve o Justiceiro que o Azaghal adora lá com o Dolph Lundgren. É bom. É o melhor justiceiro. É o melhor justiceiro. É o melhor justiceiro. Do esgoto. O Luiz Gossett Jr., policial lá. O melhor discurso do justiceiro. Você parar pra ouvir, Jovem Nerd. É foda, cara. Tá bom, cara. É foda. Você lembra? Come on, God, answer me. If the innocent dead and the guilty alive. Where is justice? Where is punished? It's in me. Trilha sonora do bairro Rasa. Toca no esgoto. Porra, era maneiro, era baseado nos quadrinhos, inclusive. Era bem mais quadrinho do que, cara, a porra do justiceiro pegando o extintor pra enganar o João Travolta. Puta, cara. Esse do Thomas Jane foi muito ruim. Porque muito ruim, é. Ele até a estética. Assim, fora o fato de ter o John Travolta como vilão, que é uma merda em qualquer filme. Né? A estética do filme não é a estética do Punisher. Não. Então, assim, Punisher é sombra de noite. Filma à noite, é tudo sombrio, tudo sujo, tudo escuro. Só faltou, cara, o Punisher usar, sei lá, verde limão. É, eles estão em Miami, sei lá, na praia. É tudo colorido, é tudo de dia, cara. Sol de 40 graus é muito escroto, cara. E por último, a gente teve, cara, um dos filmes mais terríveis que já teve cara de super-herói, que foi o Quarteto Fantástico de 94. Se você nunca ouviu falar nisso, você dá um Google que tu vai ver. O Coisa... Cara, é terrível. Feito pelo Roger Corman. Nossa, cara, é muito ruim. Mas eu acho que esse filme nunca foi lançado, cara. Não, o Quarteto Fantástico nunca foi lançado. Ele depois vazou, mas ele nunca foi lançado. Os caras viram e falaram, cara, esse filme tá uma merda, não vamos lançar. E não foi lançado, foi engavetado. É muito terrível. Mas de quem era a produção? De que estúdio? Era uma parada muito baixo orçamento. Acho que era a produtora do próprio Roger Corman que tinha pego os direitos pra fazer. É a New Horizons, tem que ver aí quem é que comandava ela. Novos Horizontes. É porque filme de herói nessa época era uma parada muito whatever, sabe? É, tirando o Super-Homem lá no final da década. Ah, e mesmo assim era muito whatever, vai. Não, mas foi grande. Mas, ok, mas assim, não tinha a credibilidade de outros filmes. Não era um filme pra Oscar, nem pra prêmio, nem pra fazer dinheiro. Não era. Era considerado entretenimento B. Exato, cara. É filmes que fizeram dinheiro nessa época foi só Super-Homem e Batman. Mais de 10 anos depois. Né? O Batman mudou essa parada, né? Eu acho o filme do Batman uma merda. Mas ele, pelo menos, ele levou o cinema de super-herói pra ter uma expectativa sobre eles, né? Sabe o que você pra acha virar uma parada de merda? Sabe odeio o Tim Burton. Odeio. É que ele não gosta do Tim Burton, entendeu? Você acha o filme do Batman merda porque você nunca dançou com o demônio. É, pode ser. Tá roubando a minha frase, que eu falo em todos os sketches de Batman. Oh, yeah. Mas olha só, eu tô ainda construindo o meu aplauso à Marvel. A gente tem que manter aqui porque o Jovem Nerd foi diagnosticado com autismo recentemente. Então ele tem que seguir o roteirinho dele. Não, cara, peraí. Não pode improvisar mais. Não, presta atenção. Tá, estamos nos anos 90. É pra nós só não perder a linha do pensamento. Uhum. Vou jogar a caixa de fósforo aqui agora. Na década de 90, a indústria dos quadrinhos estava sofrendo uma grande crise, né? Você pode perceber ações paliativas para tentar vender mais quadrinhos com grandes eventos que aconteceram na mesma época, como a morte do Super-Homem, o Batman ficar paraplégico, o Wolverine perder o Adamantium, né? Então, isso era tudo grandes sagas gigantes, que não, impensadas anteriormente, que ele estava fazendo porque tentava reverter a crise. Casamento do Pato Donald, não teve também? Teve o casamento do Super-Homem também, exatamente. Sim, Homem-Aranha. Quer dizer, a Marvel dos anos 90 tava fazendo bons desenhos animados. X-Men, Homem-Aranha dessa época eram muito bons. Mas o cinema muito ruim e nos quadrinhos também não estava indo bem. E aí o que acontece? Olha só que coisa fantástica. A Marvel abriu falência em 96. Abrir falência não significa falir. Significa que você entra debaixo de um guarda-chuva de leis do governo. É diferente no Brasil e nos Estados Unidos. É, mas aí nos Estados Unidos é o seguinte, o cara entra debaixo de um monte de proteções pra poder se reestruturar e sair da falência sem fechar, né? O famoso pedir arrego, talvez. É tipo um auto, sabe? É uma suspensão de dívidas, de imposto, de um monte de coisa. Parei de brincar. Os caras vão cobrar mais à frente. Mas não é uma afrouxada, não é isso? Isso pra você impedir que você quebre. É tipo um auto, meu. Você tem aí agora tanto tempo a tentar se reorganizar e aí ninguém vai te tirar dinheiro nesse período. Exato. Mas depois disso, meu amigo... Mas aí o que acontece? A Marvel abriu falência. E a Marvel não abriu falência em 96 só por causa da crise nos quadrinhos. Existiu uma maracutaia aí de um cara chamado Ronald Perlman, que comprou a Marvel Entertainment Group. E aí ele começou a comprar outras empresas de entretenimento, criando junk bonds, que eles chamam, aquelas ações lixo da Marvel. Tipo assim, ele meio que penhorou a Marvel pra comprar outras empresas. E aí quando a crise atingiu a Marvel, atingiu todas as outras, foi muito pior pra Marvel. Por isso que eles quase faliram e tiveram que abrir a falência. E o que acontece? Aí depois a Marvel se juntou com a Toy Biz, que tinha a licença dos brinquedos, e eles conseguiram se reerguer e sair disso. Mas o que os caras fizeram pra reestruturar a empresa depois que ela abriu falência e começou a se reestruturar? Os caras venderam as licenças. E quando você quer vender as licenças pra outras empresas, pra poder fazer seus filmes e tal, você vende as mais valiosas, que foram... Olha, X-Men aqui na minha mão, é 30 milhões. Foram 30 X-Men e Homem-Aranha, cara. As duas maiores marcas da Marvel, cara. De longe. E aí, cara, começaram a nascer os filmes. Em 98 teve Blades também. Sim. O pessoal cita o X-Men como o primeirão e tal, a coisa que mostrou que a onda, a maré estava virando. Mas eu vejo muito especialista dizendo que na verdade foi o Blade. Sim, foi o Blade, com certeza. Blade, na verdade foi o Blade na onda do Corvo, eu acho. Exatamente. Olha só, amiguinhos. Nenhum desses dois filmes aí, Blade e Corvo, teve a projeção que o X-Men teve. Sim. O Blade, ele acaba tendo um outro tipo de importância, porque a gente vai ver, conforme a cronologia do build-up do Alexandre for seguindo, a gente vai ver que vai ter a subida e a queda, e depois a subida de novo com o Iron Man. Mas a fórmula do Blade, ela é muito semelhante ao que fizeram com o Iron Man, no sentido de que pegaram um personagem que tava longe de ser da classe A, e deram muita liberdade pro pessoal que tava fazendo o filme. Ainda que tivesse no Iron Man uma importância um pouco maior, a tendência era de que, cara, olha só, se der errado, não vai ser uma merda completa. Então, os caras puderam fazer um filme focado naquilo que eles acreditavam que ia fazer um bom filme. Então, por isso que eu acho que ele também é importante. Quem levou as pessoas pro cinema, acho que quem provou que os filmes de super-heróis podiam dar certo, na minha opinião, foi o Corvo. Mas não tem opinião. Aqui não tem opinião. Foi o primeiro, pô. Não. Eu não fui ver Corvo no cinema. O Corvo foi lá em 94. O Corvo já tinha sido bem antes. O Corvo ainda tava dentro da época do Batman. Então, o puxão veio do Batman, na verdade. O Blade é o maior filme de sessão da tarde, maior cara de Sessão da Tarde, cara. Ah, não, cara, mas... o Corvo passou dos 150, chegou em 150 milhões nos Estados Unidos. É, tá, e o Blade? O Blade foi bem também, tanto que ele puxou também, por aí. Por ainda. E o X-Men? Não, aí você tá falando... X-Men foi pra 300 milhões nos Estados Unidos. Então, gente, então, quem mostrou pro estúdio, olha, dá dinheiro de verdade, foi o X-Men, cara, não foi os outros. Os não, outros mas você tem que honrar o batedor, o cara que vai na frente. Não, você tem que honrar quem faz diferença, porque se o Quarteto Fantástico é com Cocoisa tivesse sido bom, você ia honrar isso de merda. Não, olha só, gente. Cara, não, ninguém a diferença não é... tem como comparar o Corvo e Blade com o X-Men. O X-Men era a marca mundialmente conhecida, cara. Gigante. Você tem que testar. Eles jogaram o Blade. Vamos testar isso aqui. Ih, olha só. Puta, peraí. Tá certo. O seriado do Flash, olha que o cara aí ficava parado e saia correndo ao mesmo tempo, lembra? Era excelente. Não, não era. E era antes era disso. Cara, e fazia sucesso. E nem por isso ele fez a revolução na parada. Então, mas ele não é tão bom. Honrar o seriado do Flash agora? Mas ele não fez sucesso. Tanto que ele foi cancelado na primeira temporada. Ele foi cancelado porque ele era muito caro. Também, ele era muito caro e não teve a audiência necessária pra se manter. E não, e eles também não conseguiam costurar aquele uniforme de veludo toda hora, né, cara? Aqui é uma série. Oh. Yeah. Vocês apostavam no filme dos X-Men? Quando não. Vocês olhavam as roupas, muito, assim? Cara, muito. Não, olha só. Apostei porque tinha o Wolverine, né? Eu gostava do Wolverine. E eu achei que viu... eu sempre quis que o Wolverine fosse o Clint Eastwood. Antes de ver. Quando eu vi... Será que eu fazia a lista de quem vai ser os X-Men com o Tucano? Que não tá aqui hoje porque não vai mais ao cinema? A gente botava, né, como Wolverine o Clint Eastwood. Sim, até o Hugh Jackman parece muito que o Clint Eastwood é novo. Então, e aí... É. Quando apareceu esse cara, caraca, o cara ficou bem de Wolverine. O Wolverine foi um problemão lá de casting na época, porque quem foi chamado pra fazer o Wolverine mesmo era aquele maluco que fez o vilão do Missão Impossível 2, sabe qual é? Não. Não. Então, é por isso. Ele deixou de fazer o Wolverine porque ele quis ser o vilão do Missão Impossível 2 com o Tom Cruise, em vez de fazer um filme de herói que ninguém conhecia, não tinha nenhum ator famoso de verdade, entendeu? Russell Crowe também foi cotado, né? E aí o Russell Crowe, foi cotado também pra ser o Wolverine. Interessante. Mas ele não pôde, e aí o Russell Crowe que botou o Hugh Jackman na fita. Olha aí, meu amigo, meu Ozzy. O Hugh Jackman fala que a carreira dele, quem deu a porrada mesmo, foi o Russell Crowe que deu esse patrão pra ele. Olha aí, a gente tá falando do Corvo agora, hein? Olha que interessante. Né? Hã? Por quê? Corvo, Russell Crowe. Já tomado. Caraca. A foto do Dudu aí. Mas aí tinha esse negócio, o Hugh Jackman é um cara de, sei lá, de 1,90m, né? E o Wolverine é um baixinho, né? Nos quadrinhos baixinho. Ele foi, né? O Nanico. Mas aí a gente liga aquele botãozinho chamado suspensão de descrença. Não, tudo bem. Mas mesmo assim, o Bryan Singer ainda tentou botar o cara no segundo plano e tal, um negócio assim pra não parecer que o cara é gigante. Fazer aquele efeito que o João Soares tinha no reizinho. Ajoelhar no sapato, né? Fazer o Ananias. Ajoelho no sapato e anda de capa. Anda levando um saco nas costas, né? Oh. Yeah. Quem levou muito o filme foi o Wolverine mesmo, entendeu? Aliás, a introdução do Wolverine naquele cage match lá... No... Puta, é muito maneiro. Total X-Men, foi cara. Tudo total aqui. X-Men. Foi foda demais, entendeu? Aquele filme vale por essa cena. Esse filme vale porque ele despertou toda essa onda de quadrinhos que tem hoje. Não foi Blade porra nenhuma. Muito menos o Corvo com Brandon Lee, cara. O cara não teve a criatividade nem de morrer diferente do pai. Isso no cu, cara. Tá maluco, foi demais. Como assim? Pô, é muito bom. Ele morreu completamente diferente do pai pra caralho. Ele levou um tiro no set? Foi. Ele levou um tiro? E não foi assim que você lhe morreu? Não, cara. Não. Eu jurava que essa história era verdadeira, cara. Não, o Bruce Lee morreu de... reação alérgica, né? Não, ninguém sabe exatamente. Aí, viu? É. Pode ter sido um tiro no set. Não, não, enfim, parece que foi uma reação alérgica. A chumbo da bala. A pólvora. Se tornou tão incrível que ele acendeu. Agora, se você rever o X-Men hoje, o primeiro filme, você... é fraquinho, né? Um filme muito paradinho. Pô, cara, o filme tinha um orçamento mínimo. Eu sei. Esse é outro valor foda. O cara pegou um filme sem grana. Eu sei. Tinha $60, sei lá, pra fazer o filme. Dinheiro pra fazer os efeitos especiais. Eu sei que é valioso por causa disso. Porra, cara, o cara teve que botar... Eu não sei porque volta com essa merda, esse grosso, cara. Ela falou, tenho dinheiro pra fazer vilões. É. Vou fazer o Grosso, que é só uma língua de cobra aqui, assim. Como é que é a língua de cobra? Língua de sogra, isso. Sogra, língua de sogra. A única coisa que me incomoda muito nos X-Men é... Tem muita cordinha. As pessoas pulam. É, meio esquisito. É a falta de grana. É, mas é isso. É a falta de grana, cara. O que me incomoda no filme dos X-Men, a única coisa que eu achei que... Eu sempre achei que era errada, tá errado, era o Dente Sabre. É. Desde a primeira vez que eu vi aquele cara na roupa, falei, tá errado. É, não, então. Assim, eu até entendo, porque você pegar o Dente de Sabre do quadrinho, ele é uma louca mesmo, né? Ele é um tristexista. Ele é, exato, cara. Ele usa aquela porra felpuda nas costas, aí usa bandana com o cabelo pra fora. O Dente de Sabre é um Twisted Sister, cara. Mas assim, ele tirou realmente a água de pedra ali, o filme fez sucesso pra caralho e empolgou. E ele fez adaptações fodas, cara. Ele botou o Wolverine alto, assim, por não poder cortar pernas dos atores, por falta de verba. mas ele botou o Magneto velho, cara. É porque era mais realista. O Magneto, ele é velho, mas ele é um velho com o corpo do Arnold, com 20 anos, né, cara? Faz sentido. Tipo o Stallone, basicamente. E aí ele botou um cara velhinho franzino. Isso. Fazendo o cara e funcionou perfeitamente. Mas isso que é legal, olha só. Então, já que o Azaghal disse que não tem negócio de opinião, eu vou falar aqui a minha. Vocês entendam como quiser. Na minha opinião, então, isso é uma boa adaptação. Quer dizer, você pode adaptar. Sim. Que é aquela coisa que muito nerd não consegue entender o que, que é. Mas uma boa adaptação, ela mantém a essência do personagem. Exato. Né? E foi o que o Bryan Singer fez. Tanto que a vampira nesse filme, ela é um mecanismo de roteiro, né? Ela não é uma super-heroína, ela não faz nada. Ela é a história gira em volta dela ali. Sim, mas a essência dela tá lá, exatamente. É. Então, pra mim, funciona, né? Eu não fico nem um pouco puto de ela não ser a vampira que voa, que super forte. Tá? E, aliás, os poderes originais da vampira não são esses, né? Esses poderes ela tirou da Miss Marvel Forever. Eu sempre achei, assim, uma merda. O poder original da vampira é o que aparece no filme. É o que aparece no filme, que é só sugar os poderes e ter temporariamente, né, o poder. Eu nunca gostei desses poderes que a vampira tem da Miss Marvel. Por quê? Que é uma mamata. Mano. Te inventou um herói que tem esse tipo de poder. Não funciona na revista. Não estamos conseguindo aprofundar. Vamos dar voo e super força pra ela. Então, mas aí ela ficou maneira, cara. Não ficou. Ficou maneira. Assim, ficou ok, vai. E tirou a Miss Marvel das histórias, né? Ela, isso. Tipo... Assim, um personagem poderia ser desenvolvido de outra forma, como é no filme, por exemplo. A Miss Marvel, sim, mas... a Miss Marvel tinha os poderes. Ela era super força, voava, cacete. E era whatever. E aí botou isso na vampira, ela ficou foda. Mas acho que assim, não... porque ela tinha os poderes da Miss Marvel e ainda tinha uma merda, que ela continuava sugando o poder dos outros. Que a Miss Marvel não virou depois o Capitão Marvel? Hein? Não, cara. Os tempos, né? Que tempos nós vivemos. Capitão Marvel era um que morreu de câncer, mas já voltou. O Shazam, né? O Capitão Marvel. Shazam, não fala essa palavra. Não. Da Marvel. O Capitão Marvel da Marvel. Por que estão falando que o filme do Capitão Marvel da Marvel é um personagem feminino? Ah, porque hoje... A Miss Marvel... Peraí, vamos voltar. É. A Miss Marvel que perdeu os poderes pra vampira. Depois ela virou outra super-heroína que chamava Binária. Que até era legal, ela ficava lá com o Corsair, aqueles caras lá que... Do espaço. Que sabe, do espaço lá. Tipo os Guardiões da Galáxia dos X-Men. O pai do Ciclope. O Corsair é o pai do Ciclope, né? Exato. Isso. E aí depois ela voltou a ser a Miss Marvel. E aí, numa das histórias recentes, o Capitão América, sei lá por quê, cismou que ela tinha que mudar de nome. E ela tinha que chamar Capitã Marvel. Ah. E aí virou Capitã Marvel. É porque ele dá uma patente pra ela, né? Tipo... Tipo assim. A patente errada. E vai rolar um filme dela. É, e querem fazer o filme dela. E agora eu não duvido mais de nada, maluco. A Marvel é louca pra se apossar do nome, né? É. Não, e eles querem fazer como o primeiro filme da Marvel com um personagem feminino principal. Aê. Então eles estavam procurando um personagem feminino, entendeu? Isso. Pô, mas e Elektra? Vocês esqueceram da Elektra? Meu Deus do céu! Yeah. Aí veio Homem-Aranha. Quando eu vi o trailer, eu fiquei que nem o urso do pica-pau, sério. Aquele teaser, né, Alexandre, que depois foi banido das Torres Gêmeas. Puta, banido das Torres Gêmeas, exatamente. Caramba, aquilo e foi. E termina de... com... Que isso, caraca, ainda bem que foi banido. Take Five Behind, agora lembrei o nome. Take Five Behind? take you far behind. I wanna take you to our roller coaster. Essa ele era foda, né? Ele pregando aquele copo numa teia que ele constrói entre as torres gêmeas. Era demais, trepa demais, e aí bom. Que todo mundo levantou, e ai, agora? E aí, e o trailer ser proibido também foi uma cagadinha. Fala aí. Não foi proibido, não, não foi os caras tiraram... Né, mas assim... Sim, mas torres gêmeas, pô. É, eles tiraram a cena, eu acho que do filme, na verdade. Tiraram. Tiraram a cena de tudo, porque justamente aí ia deixar o amiguinho melindrado. Pois é. É, não tinha mais nada a ver, né, cara? Nessa época as pessoas estavam muito chocadas com a porra toda, né? Eu lembro que eu fui muito agradecido pelo filme do Homem-Aranha, obviamente. A única coisa que realmente me incomodou foi o Power Ranger V, que ele luta contra. Pois é, isso foi realmente... Mas o filme é bom, o Homem-Aranha 1 é bom. O filme é bom. E o 2 ainda é o melhor filme do Homem-Aranha que teve. Eu também acho. O 2 é com... O Octopus. Como o senhor M fala, Dr. Octopopus? Eu gosto dos novos filmes do Homem-Aranha, mas eu entendo porque que você defende esse lado aí. Você gosta dos novos filmes? É, cara. Léo, pode cortar essa parte aí. Porque é versão, cara. É versão de novo. A essência do Homem-Aranha tá ali. Eu entendo que a gente tem que ter opiniões diferentes no Nerdcast, mas isso é um absurdo. Cara, você virar pra mim e falar, não, eu achei que a representação do Peter Parker e do Homem-Aranha nesses filmes novos está melhor. Isso eu acho melhor. Beleza, aceitável. Agora se falar que esses vilões, que a história do filme tá melhor, porra. Cara, eu falei gente... o Nerdcast que não veria o filme do Homem-Aranha, né? Eu só veria numa situação muito específica. Não, mas olha, minha defesa pode voltar. Não falei que... tarde, chuvoso, fora da temporada do futebol americano, estivesse passando pela TV, né? Eu não e isso falei aconteceu. Que eu acho piores. Um belo domingo à tarde, chuvoso, fora da temporada do futebol americano, quando eu tava mudando de canal, tava começando o filme. Eu falei, agora eu tenho que ver, né? E, pô, o filme é chato pra caceta, cara. O primeiro o primeiro da nova trilogia. É bem chato, cara. É bem chato. Eu nem fui ver o primeiro. Mas olha só. O problema é que os dois filmes, tanto do primeiro quanto do segundo, são os vilões. É bem ruimzinho. Os vilões são sem propósito nenhum. Eu vi o segundo, eu tava com ódio no final. Daquela história merda. Daquele filho do Ozzy Osbourne lá, merda. Harry Osbourne. Isso realmente é... Caraca, dos vilões merda sem motivação nenhuma. E o pior de tudo, como o cara conseguiu juntar os dentes separados com o poder da eletricidade? Realmente o vilão do primeiro novo Homem-Aranha, que é o Lagarto, foi bem ruim, aquele ator ficou... Caraca, muito... ainda bem que eu não vi, sabe por quê? Porque na série antiga do Homem-Aranha, não sei como chama, série antiga? A trilogia do Sam Raimi. Isso. Você fica todos os filmes na punheta do Lagarto, né? Fica. Ó a manetinha, ó o Lagarto. E agora vem, ó, cuidar com o Lagarto. Você vai, no próximo filme tem Lagarto. E aí nada, né, cara? O cara passou 20 filmes. É porque assim... Se eu só puder, pelo menos, me tirar da lama aqui um pouquinho, eu acho que ele acertou muito em coisas que o outro fugiu. Por exemplo, a personalidade do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, na trilogia do Sam Raimi, ele é um bundão sem graça. Enquanto nas revistas, ele não é isso. Mas é compreensível, sabe por quê? Assim, eu não tô defendendo, porque eu também acho... Gostei bastante desse Peter Parker novo. É a única coisa que eu gostei no filme de fato. Exato. Mas eu acho que o Homem-Aranha da trilogia do Sam Raimi é um Homem-Aranha que reflete a emoção da época. Eu acho que esse negócio do emo, do neguinho ser meio deprê, sabe? Era o feeling daquela época. E aí ele acabou refletindo. Eu não tô falando que é certo ou errado, só tô dizendo o que eu acho. E eu posso estar falando uma grande bobagem, mas o Homem-Aranha nos quadrinhos também muda de personalidade de tempos em tempos. Cada escritor, cada roteirista faz um jeito. Manda um pouquinho. Não, exatamente. Ele tem aquela coisa básica dele, do bom humor. Ele começou um cara mais triste, mais tímido, mas assim que ele começou a lutar e tudo mais, ele mesmo descobre lá que usa o bom humor pra disfarçar o medo, e isso se tornou a marca do Homem-Aranha. Não é à toa que ele é o amigo da vizinhança. Assim, isso tivesse uma fase. Ah, entendi. Não, ele é realmente assim, ou pelo menos a essência do Homem-Aranha do personagem. A essência é melhor, desculpa. Mas uma coisa importante tem que ser dita também. Com o Tobey Maguire não existiria outro Homem-Aranha. O cara podia botar no roteiro Homem-Aranha super animado, fazendo piada. Ia ser aquele cara desanimado. Parece que tá em slow motion o tempo inteiro. Esse é o Tobey Maguire, cara. O cara escolhe uma perda. Eu não acho que ele estraga o papel do Homem-Aranha. Eu acho que a pegada do Sam Raimi, ela foi também um pouco, talvez, já no Homem-Aranha mais velho. Que ele começa ali pra ter aquela passada rápida com ele no colégio e já joga ele mais pra frente, pra faculdade, já trabalhando. Sim. Diferente dessa pegada que o Sinova aí fez. Que é ele realmente mais jovem e aí mais zoando, brincando muito mais. Sim. Mas assim, independente da personalidade do coisa, acho que isso não influencia, principalmente no primeiro filme. Acho que o único erro do primeiro filme, que já foi citado aqui, é o Duende Verde. Sim. Que ele bota aquela máscara de Kobuki lá e... É uma armadurazinha, né? E isso é o erro, cara. Que é o William Defoe. Ele é muito mais assustador sem a máscara. Exato. Com a máscara, cara. Ele pintar a cara de verde, ele já tem cara de duende verde. Ele tem, cara. Se ele pinta a cara de verde, aquela pintura meio maluca, meio coringa, sabe? Pinta de qualquer jeito. Bota um gorro e sai, meu irmão. Não fica uma criança na rua, cara. Então, vocês já viram os testes de animatrônicos do primeiro Homem-Aranha do Duende Verde? Era muito diferente, né? Então, coloca no Google, você tem o ator lá testando, não é o William Dafoe ainda, eu acho, mas é um ator testando uma máscara animatrônica do Duende Verde igual a dos quadrinhos. É muito bem feito. Só que a desculpa que o Sam Raimi quis, alegou, na verdade, o estúdio, é que estava muito assustador para a criançada. Uhum. E até uma pegada meio... Igual do tempo pegada. E até uma pegada meio bate-bola, é isso? Meio bate-bola. Bate-bola, tem muita gente que nem sabe o que é isso, cara. O Clóvis, né? Em vez de ser o Duende Verde, era o Clóvis. Bastava você usar a desculpa. Você já estabeleceu na casa do William Dafoe que ele curtia a cultura de máscaras ao redor do mundo. Quando ele pirasse maluco lá, era só ele misturar as roupas que ele tinha em casa com a parte mecânica que ele tinha dentro do laboratório e pronto, fazer uma roupa mais parecida com os quadrinhos e não o Power Ranger verde. Caraca, eu tô vendo aqui as imagens que tu falou. Cara, é foda. Tava foda. É foda, cara. E antes disso, hein, eu não vi isso, mas o concept art que mostrava fantasias, né, customs, do Duende Verde antes dessa ideia da armadura ou de uma máscara animatrônica, que era tipo o Willem Dafoe do inferno, como se fosse possível, era maneiro também, cara. Por isso que a armadura é um tão decepcionante, assim. Uma coisa que eu sinto muito falta nos filmes novos é do J.J. Jameson. Ah, é legal. É verdade. É sensacional. É principalmente porque o J.J. Jameson, ele ocupa um papel que deveria ser até do próprio Homem-Aranha Peter Parker, que é seu alívio cômico do filme. Ele é alívio cômico. Bem colocado. Mas ele tá muito bem, cara, tá muito bem mesmo. O J.J. Simmons, não é? J.K. Simmons, cara, se o nome do cara fosse J.J. também, ia ser fantástico. Ele é sensacional. E aí eu sinto falta. Eu não desgosto também da Mary Jane. Tem gente que odeia, né, essa menina. Aquele beijinho de cabeça pra baixo do primeiro ou do segundo filme? É o primeiro filme. E essa cena se tornou emblemática na história do cinema. É uma cena legal, vai. É legal. Como um dos grandes beijos do cinema. Você sabia que o Tobey Maguire quase se afogou nessa cena? O quê? Ah, é. Pra dar chuva. Porque pra dar chuva. A água foi se acumulando, né, no tecido da máscara. Tava e na hora do beijo, ele não conseguia respirar pelo nariz. Caraca, que merda. Eu acho que esse Peter Parker e esse Homem-Aranha novo é realmente muito superior ao outro. Porque ele tem mais a essência do personagem dos quadrinhos. E uma coisa que funcionou muito mais nesses filmes novos do que funcionava era a química dos dois, do par romântico. Nesse filme agora é Gwen Stacy. Eles dois funcionam muito bem juntos. Eu não posso julgar porque eu acho a Emma Stone sem sal, então não tem como entrar nessa discussão. Olha o jovem mesmo. Eu acho sem sal, não tem como impedir. Tem gente que é apaixonada por ela. Ela é levemente sem sal, concordo um pouco. Levemente. Eu diria que ela é mais um aginomorfo. É isso. Mas ali, a Ginomoto tem mais sabor que sal normal. Exatamente. Mas é salgado. Já comeram sal do Himalaia? Já, é muito bom. Puta que pariu. É o quê? Sal do Himalaia é muito foda. Procure sal do Himalaia. Você põe no salga, porra. Como não? Eu quero deixar um recado importante aqui. Não exagere no sal. Sim, é verdade. Senão você vai ter retenção de líquido, aumento nas medidas e aumento na pressão. Da pressão, é importante. Não exagere no sal. É importante dizer que não é o sal que faz a sua pressão subir, mas sim o líquido que o organismo segura. Sim, exatamente. O seu coração bate mais, é importante. É isso aí. Então, já pensando nisso, a Emma Stone vale muito a pena, porque ela já não tem muito sal. Ela é indicada pelo Conselho Cardiológico. Tem pouco sal. Mas ela realmente é mais interessante como personagem. Não, é mais como ali na única, né? Isso. Funcionou muito bem os dois. Mas e a única coisa que se salva desse Homem-Aranha. Isso, não, eu ia ficar falar. Esse Homem-Aranha é muito, mas muito superior à história, aos vilões, aos outros personagens, cara. Ele é muito superior. É como se tivesse um cara que veio de outro filme e caiu nesse. Entendeu? Nesse filme com histórias fracas, com personagens sem motivação nenhuma. Esse novo Harry Osborn, ele chega, Peter, meu amigão, a gente não se vê há uns 8 anos. E quantos anos o moleque tem? 20? Então eles não se vê desde os 12? Sei lá, desde os 11? Ok, pode ser. E aí o Peter Parker, do nada, quer salvar a vida do amigão dele, que ele não vê. Quando tu fica 8 anos, você vê o cara, tu vê o cara de novo, ah, meu Deus, esse é meu amigão. Você vai querer salvar a vida do cara? Aí tu que vai deixar o cara morrer por causa disso? Não, mas o cara, ele fala assim... O problema é que o dilema que se cria... Ele é o meu melhor amigo, cara. O cara tem que salvar ele. Não é, o cara sumiu, maluco. O cara apareceu agora. Mas você não pode reatar uma velha amizade? Você não sabe, de verdade, qual foram as experiências iniciais que os dois tiveram juntos na vida, cara. Eu respeito aí o que o Alexandre falou. O problema pra mim, a construção dele tava muito bacana. O problema foi que quando ele teve lá o ataque de Siririca dele, ele virou pro lado, viu uma roupa, entrou na roupa. Exatamente. Agora eu sou o vilão. É tipo construção de vilão a la George Lucas com Darth Vader. Exatamente. Mate as criancinhas. Sim, senhor. Agora eu sou mal. Isso sem falar numa coisa que é importante ser dita aqui, que o ator que faz o cara é um merda. É muito ruim. Fraco. Muito ruim. É estranho, né? Muito. Vocês estão falando que a Emma Stone é sem sal? Esse cara é sem vida. O cara não tem talento nenhum. É, mas o Electro é do caralho, porra. O Electro é legal pra caramba. Não, não é, cara. Ah, é divertido. Caralho, o que, cara? Em guia voadora. Parece o charada do Jim Carrey, versão elétrica. Ué, só que pior. Ainda é pior. Cara, me explica qual é a de uma empresa. Cara, a Oscorp, ela tava gerando energia pra cidade toda. Certo. Né? Aí o cara tá tendo um problema aqui de sobrecarga, sei lá, tem que ir lá resolver. Aí liga pra porra da manutenção da empresa e o cara fala, olha só, não dá pra eu ficar aqui não, não dá pra eu desligar a chave pra você consertar a energia da cidade. Já deu a minha hora, eu tô indo embora. É, então não tem mais ninguém aqui pra ficar tomando conta dessa merda. Vira Brasil? Tipo, mas vai lá e se gira. Cadê o RH da Oscorp pra manter um débil mental daqueles como funcionário? Tá escrito problema na testa do cara, meu. Sim, mas ele é uma caricatura, né? Ele é um... Aí ele não tá, é exatamente. É uma caricatura. Uma caricatura dentro daquele personagem caricatura. Que não fazia nada a ver com os outros. Caraca. Não, olha só. Eu sei que em filme de quadrinhos a gente tem que relevar um monte de coisa. Tinha um filme de chance. Não, é uma merda, cara. O cara botou um puta ator de Jamie Foxx pra fazer aquele personagem merda. É, mas pô, me dá um pouquinho de sal aí, dá um pouquinho de motivação. Um pouquinho de motivação não faz mal a ninguém, entendeu? Tudo bem que os vilões do Sam Raimi, que foram mais legais, assim, principalmente o Ozzy. Ih, principalmente o Dr. Octopus. O Ozzy? Jared, where's my mask? I'm bringing up my mask, Jared. Maluco. É, se você parar pra ver, os três filmes do Sam Raimi são iguais. É a mesma coisa. É Mary Jane em perigo no final. Um vilão que tem uma segunda consciência. No primeiro, ele fica maluco. Ele tem uma personalidade dupla, né? O Duende Verde. No segundo, o Dr. Octopus... Ele fica maluco. Ele fica maluco e tem aquela porra daquelas... Inteligência artificial dos braços. Inteligência artificial falando na cabeça dele, né? Gostei. No terceiro, você tem o Venom, que também tem um bichinho na cabeça dele falando aquela coisa. Então, todos têm essa... É igual. A estrutura dos três filmes é completamente idêntica. Mas mesmo assim, cara, eles ainda ganham desses vilões novos, né? Eu acho que... O vilão que parecia no segundo filme agora do Homem-Aranha, o novo, o vilão que parecia ser maneiro, que era o Rino, que tinha aquele puta ator, e o Paul Giamatti, cara lá... Nossa, é mesmo? Ele faz o Rino? Ele faz o Rino, mas ele aparece no primeiro minuto do filme e no último. E tipo, ele não atua, ele é tipo um imbecil. É, cara, puta que pariu, meu irmão. É jogar muito... Assim, o Rino que vocês queriam que fosse que eu ia. Beleza, não, mas cara, eu queria que fosse Paul Giamatti mesmo. Mas eu queria que ele fosse alguma coisa no filme. Não é só uma desculpa pra ter uma armadura no final, cara. Eu concordo com vocês. Os vilões, os primeiros filmes, eles são muito mais bem embasados. O segundo, ele tá mirando uma coisa muito mais despretensiosa. E o final do filme que mostra como vão ser as próximas continuações? Olha, esses são os próximos vilões, hein? Estão todos nessa sala. Vai ser fácil tem assim. Tem um escorpião, não? Tem tudo, cara. Tem um escorpião. Tem tudo. Isso aí ele tá pegando muito... Abutre. É, ele tá pegando da era Ultimate, né? Do chama Ultimate do Yabu, do Spider-Man, né? É, esse é bem mais um Homem-Aranha Ultimate mesmo, esse novo. É, que é aquela coisa da tendência, né, que a gente vê aí, que o próprio Tim Burton fez, de todos os vilões estarem ligados ao herói pela família, de alguma forma. É, isso é outra parada que é escrota. Aí tem outra parada que me incomodou pra caralho nesse filme aí, cara. Aquela parada do pai dele ser um super cientista, esconder moeda na carteira. Metrô. Ah, meu irmão, que é aquilo, cara? O pai do Parker era um super agente aí. Ele podia ser o que quisesse. Beleza. Mas o filme ficou uma merda. Cara, ele escondeu um vídeo dentro de uma passagem secreta do metrô, dentro de um trem escondido. Porra, na esperança de, quem sabe, num futuro distante, talvez o filho dele encontrasse moedas. É, caraca, é muito forçado, cara. Descobrisse que aquelas moedas pertenciam ao metrô desativado de sei lá da onde. Quem nunca teve um pai que fez isso, gente? Ah, cara, meu pai escondia ovo de Páscoa e era só isso, cara. Eu vou te falar o que eu falo sempre sobre esses filmes do Homem-Aranha. Não me pega. Essa nova trilogia do Homem-Aranha, ninguém... Tem muita gente que não entende por que fizeram um reboot tão cedo, né? Porque pô, tinha, o quê? 10 anos de um filme pra outro pra fazer... 2002, 12 anos, 11 anos, né? É, pro outro... É reboot, porque você vê, a mesma geração já viu. Uma coisa é você fazer um reboot pra outra geração, né? Essa é a mesma geração. Mas é justamente por isso que não me pega, né? Porque eu falo sempre. Exato, né? Mas aí o que acontece? Esses contratos de licença é como um contrato de autor, assim. O Fábio Abu, que é autor, ele sabe. Olha aí, olha o que tu vai revelar aí. Ele faz uma... Não, o cara faz um contrato com uma editora. Nerd Books. E se a editora não publicar o livro que ele escreveu e entregou pra editora durante um período de tantos anos, o autor recebe de volta os direitos. Não vou nem falar nada, viu, Azaghal? O quê, cara? O quê? Nada. Então, são 5 anos. A faixa de cozinhar ainda foi um bom tempo. Toma. Exatamente. Aí o que acontece? Isso é normal em também contrato de licença e tal. Ou seja, você está dando a licença de uma propriedade intelectual que é sua para outra empresa explorar. Se ela não explorar, porra, então me devolve. Então, isso funciona até no negócio do INPI, sabia? Do INPI, é. Se você registrar uma marca, você não pode ficar com ela para sempre. Você tem que usar ela no período, senão tchau. Exatamente. Você não pode ficar sentar em cima dela e ficar dono dela para sempre, né? Essas licenças caducam. Então, justamente por causa disso é que a gente vê um filme novo de Homem-Aranha ou de X-Men saindo pelos estúdios sempre, entendeu? Por isso que nunca vai voltar pra Marvel. A gente fica querendo, ah, eu queria tanto que o Homem-Aranha voltasse pra Marvel pra ver o Homem-Aranha, sei lá, no filme dos Vingadores ou coisa assim. Não vai porque os caras ganham muita grana com isso, então eles têm todo o interesse de explorar. Então quando o Sam Raimi saiu fora do quarto filme que iam fazer, o Tobey Maguire ficou muito caro, começou a cair todo mundo, eles de repente perderam o núcleo do elenco da equipe de produção. O que eles vão fazer? Não fazer mais Homem-Aranha? Não, foda-se, vai ter Homem-Aranha de qualquer maneira. Então por isso que eles renovaram diretor, renovaram elenco, renovaram tudo. Porque eles continuam explorando essa porra. E fica uma ideia aí. Consideração que é muito mais fácil pra Fox, né, trabalhar bem isso com o X-Men do que a Sony trabalhar com o Homem-Aranha, né? O X-Men te dá muito mais alternativas de você usar a marca do que o Homem-Aranha. É, tanto que a Sony agora tá inventando e tá tentando criar mais coisas do que só ficar com o Homem-Aranha. É, vai ter um filme do Sexteto Sinistro, não vai? Vai ter um filme solo do Venom. Então, tipo, eles estão jogando aí pra poder explorar o material que eles têm lá com eles. Uma ideia, Um exemplo disso que teve agora, que o Alexandre falou, foi exatamente o que aconteceu com o Demolidor. Exato. Que os direitos eram da Fox. A Fox fez um filme que não fez sucesso. Aí depois fez Elektra, que não fez sucesso. Não fez sucesso. E aí passou o tempo do contrato, até que agora o Demolidor voltou pra Marvel. Voltou e a Marvel vai começar a explorar o Demolidor. Exatamente. Por que a gente não usa o Nerd Power? Pra ninguém assistir mais os filmes da Fox, da Sony. E aí volta, entendeu? Tudo pra ganhar dinheiro. Eu acho que a Fox tá fazendo um bom trabalho com os X-Men, cara. Não tem... Sim, é. Mas a gente nunca vai saber como seria na Marvel, tá, né, cara? Tá cagando no pau no Wolverine demais. Mesma coisa, tem filmes do Wolverine aí toda hora, tem filmes dos X-Men, eles mudaram tudo. E vai ter agora do Quarteto Fantástico pelo mesmo motivo, né? O Quarteto Fantástico também voltou, né, pra Marvel. Não. Ainda é da Fox. Ah, eles vão fazer, então vão fazer mais um ano pra não perder. Ano que vem vai sair. Mas esse é um filme que ninguém quer, né? Nem a Fox, né, cara? Ela faz já no limite. É. Já tem 10 anos pra fazer um filme do Quarteto. Beleza, a gente faz um 8. Exato. Eles não entendem. O filme do Quarteto Fantástico, ele é sobre uma família. Ah, não me engano. Não é sobre ação. Sabe o que é sobre uma família? Married with Children. Oh, yeah. Bom, temos agora o nosso queridíssimo Ben Affleck, né? Como excelente Batman aí chegando. Mas ele, pra mim, foi a única coisa boa no filme do Demolidor. Não foi, cara. Eu achei que ele se empenhou. Ele se coisa empenhou. Boa no filme do Demolidor, o Bullseye. E o Rei do Crime. Não, pô, tá maluco. Ah, peraí. Vai, Abu, me defende. Ah, eu curti o Rei do Crime, pô. Michael Clark Duncan, pô. Puta toa. Eu não curti nada no filme. O grande problema do Demolidor foi problema de mais roteiro do que qualquer outra coisa. O quê? O problema do não, Demolidor, cara, foi mais de roteiro. Tem fio, tem fio pra tudo quanto é lado. Ele luta com o Bullseye ali naquela igreja. Todo mundo voando. Que porra é essa? Crouch Tiger. Mas existia também nos X-Men 1. É tipo, era não, dinheiro. Não, mas eles, não, não. Mas eles não tinham poderes, jeito, né, pô? Cara. Não era dinheiro, não, cara. Aquele sonar escroto dele também, vou te falar. Não, cara, isso é imperdoável, cara. Eles transformaram o Demolidor num cego que enxerga, cara. Não é bem assim. Queriam mostrar pra gente como é que... Que ele percebia as coisas. É. Mas não é. Ele enxergava, né? Ele via. Ele enxergava na visão raio-x. É. Tu não começa a pingar aquelas gotinhas na... Isso, e eles tentaram juntar. Queriam o quê? Tela preta? É, pois é. Cara, não precisa mostrar. Cara. Não precisa explicar, cara. Ele sabe que ele é cego. Tela preta e um monte de alto-falante em volta dele pra derrotar ele. Um cinema especial pra você assistir. Daredevil. Mas o grande principal problema pra mim foi que eles quiseram contar ali 1 milhão de histórias ao mesmo tempo do Demolidor também. Ah, aquela jaquetinha dele. Cara, que nada. O problema é que o filme é ruim, é muito mais simples do que isso. Eles lutam numa gangorra ali no parque. Ah, não, cara, não. Puta, o que a gente tá falando disso? De Evanescence, cara. É muito ruim. Porra, que sofrimento. Como a gente voltou nisso, cara? É muito ruim mesmo. Beleza, vamos passar pra Electra. Aí teve o Hulk, que eu gosto do filme. Eu gosto também. Eu gosto, é um bom cara, filme. Cara, Hulk, ele é um filme bom, mas não, ele... Não, cara, do Ang Lee? Peraí, qual Hulk? Primeiro Hulk, do Ang Lee. Qual é o do quem é o Peter? É dos cachorros. Eric Bana. Pô, eu gosto tanto do Eric Bana como ator, mas realmente... Não, cara, não, esse filme não é bom não, cara. Ah, a ideia do Ang Lee, a representação que o Ang Lee quis dar, que era a coisa dele ser perturbado mental... Ele conseguiu, a verdade é essa, vamos ser sinceros. Cara, não conseguiu. Era maneiro, mas não deu certo. Ele não conseguiu. Cara, deu certo. Tem aqui, o filme é assim, ele tem lapsos de que vai ser bom. Tem uns espasmos, fala, agora vai. Aí volta, sabe? Tinha assim, o negócio do armário, que todo mundo vai falar aqui. Ah, o armário é ótimo. Que armário? Eu acho que é um filme desnivelado. Que o Hulk tá preso dentro do armário. Acho que ele errou na mão. Mas é um filme bom. E mostra o Hulk meio que infantil e medroso. Não lembra? Essa é a melhor parte do filme. É que é DR no final com o pai dele, Nick Nolte. Que cara, Nick Nolte você botar o Nick Nolte no filme de herói, cara. Se você, o Nick Nolte, você tem que botar num filme pra destruir a pessoa, sabe? Assim, Nick Nolte é um ator que vai te jogar na merda. É um cara denso, é fudido. Pra ver aquele filme que você sai na maca, sabe? Assim, né? Aí, velho, tu bota o Nick Nolte. Mas, puta, tu vai fazer um filme Nick de Note herói. Nick Nolte só funciona em parceria com o Ed Murphy. Nick Nolte, hoje em dia, se você botar com o Ed Murphy se mata. No meio, porque não aguenta, cara. O Nick Nolte tá demais. Alexandre, vê se você concorda comigo. Esse Hulk do Ang Lee, ele tem uma pegada de Magic Monstro, que é muito referente ao Hulk original. O pessoal sacaneia que, ele luta com o Poodle. Cara, essa hora do cara que ele luta com os cachorros, eu tive vontade de cagar na mão e jogar, que isso, jogar na tela. Cara. Não é? Não. É muito boa a luta dele com os cachorros. É mongol, cara. Cachorro mutante pitbull bolado. Mas isso é totalmente literatura de horror, cara. O Yahoo sabe disso. É aquela coisa do laboratório do cientista maluco. O cara pega um animalzinho bonitinho, liga um monte de eletrodo maluco e ele vira um bicho horroroso e o Hulk tem que ir lá. E, porra, a luta dele é totalmente animal com os cachorros. Ué, cara, mas assim, quando o filme já não tá indo bem, cara, você bota. Eu entendo o que você tá falando. Poodle mutante. Poodle mutante foi muita zoeira. Poodle mutante de Curitiba, cara, não vai salvar o filme, cara. Cara, o conflito mental desse filme, ele é muito bom, mas ele foi muito mal executado. E você ainda bota o Ang Lee pra fazer a captura de movimento do Hulk. Assim, eu entendo que o negócio é o seguinte, o Hulk, ele é um personagem que tem uma dualidade. Sim. Porque ele, de um lado, ele é um personagem que é só um monstro gigante que sai porrando em tudo, no sentido de quebrar, né? E do outro lado, você tem um personagem que é extremamente complexo, que tem múltiplas personalidades, blá, blá, blá, mas que nunca foi abordado em nenhum filme, de fato. É. O Ang Lee fica tentando botar esses dois negócios, mas não consegue de jeito nenhum, falha miseravelmente. É, não deu certo. E aí, cara, você vai me dizer que você gostou do Nick Note elétrico? Então, eu acho que o que ele... Por isso que eu falei que ele errou na mão. Eu acho que ele tinha que ter entregue nesse filme. Se ele queria fazer um filme denso dessa maneira, ele tinha que nos entregar um Abomination ali no final. Alguma coisa que o Hulk pudesse socar. É o payoff do filme. Pô, você me enrolou pra caramba. Se no final tiver uma porradaria soco na cara, que nem foi o Hulk lá com o Edward Norton, aí eu acho que o filme teria ficado agradável pra todo mundo. Mas você entende que esse filme tem toda uma estética de quadrinhos, né? Ele... A tela se divide em formas de quadrinhos e tal. E aí ele foge lá da base. Do laboratório. Lá, né? A fuga dele é bem legal. E ele pula. E finalmente vimos um Hulk que pula, né? Porque o Hulk tem essa... poder de pular alto pra caralho e tal. E aí ele para no deserto e ele começa a olhar pra umas plantas. Fungo? E aí o Ang Lee manda um zoom no fungo. Que porra é essa, cara? É um filme de herói, maluco. É porque ele tem um fungo dentro dele. Ele é um fungo. Não, do experimento. O que é essa cena dele olhando pro fungo? Me explica. O que é o fungo? É porque todo o experimento que ele fazia com a maravilhosa Jennifer Connelly, a atriz mais maravilhosa do cinema, tinha a ver com isso, com a coisa se reconstruindo e ele se regenerando, e fora que tem também aquela coisa, o que tem ali a nível molecular, o que tem dentro do Eric Bana, o que o pai fez com ele. Mas eu concordo que o Ang Lee foi muito fundo. Mas é tá. Mas sabe qual é o problema? Ele não conseguiu ser profundo o suficiente, porque não poderia. É, eu também acho. Não poderia, porque é um filme pra cinema, pipoca, blockbuster, não. Ficou um filme no pra... meio do caminho. Então ele tentou ser profundo, dá um close no fungo, mas não... Dá um pulo no mutante de Curitiba. Uma close no shiitake, uma hora no shimeji, aí vem. Daí, e a conversa final, aquele papo final dele com o Nick Note, cara, aquilo era de matar um. Pô, me mata, cara. Arranca a cabeça do teu pai e come, meu irmão. O Carlos reclamou do Ang Lee fazendo a captura de movimentos, parcial ali do Hulk. Eu acho esse Hulk o melhor Hulk de todos. O Jesus! Agora eu, cara, uso uma frase da Afonso Solano. Jesus! Tá maluco, cara? O bicho parece Shrek, cara. Desculpa, eu caí, gente. Você caiu? Eu caí. Eu cortou no meio, né? Não, a gente te derrubou mesmo. Foi... A gente te derrubou por alguns instantes, cara. Nossa, tá doido, cara. Posso só falar, você mandou a captura de movimentos? Não pegou isso, né? Pegou. Então o que eu falei? Talvez você não tenha ouvido as nossas reações aqui. Eu só falei que é o melhor Hulk, né? Mas eu não disse por quê. Por quê, cara? Não, porque eu acho que ele pegou a coisa do Hulk neném. O Hulk, quando ele vira o Hulk, ele é um bebê puto, entendeu? Ele pega lá o brinquedo, mimado, sabe? Não quero, esse bicho me machucou. Aí fica... Blá, blá, blá. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem um cara chamado Andy Serkis. Ele é meio babaca, mas ele é o melhor cara nesse negócio de... Não, comigo não foi babaca, mas ele é babaca com a indústria. Falou que os animadores não fazem porra nenhuma e tal. Né? Mas ele é o melhor, cara, porque ele consegue realmente fazer você acreditar naquilo. Eu não acredito no Hulk do Ang Lee, cara. Esse é o problema. Não, que isso, não, gente. Acredito, cara. Não acredito. Ele saindo lá do tanque é bacana. É, sei lá, eu acho melhor do que o Hulk emo fisiculturista do Edward Norton. É, esse Hulk ficou esquisito também. Pô, o cara todo rasgado, meu irmão. O Hulk não é rasgado. Mas é melhor do que o... Mas eu acho melhor do que o... Olha só, o Hulk modelagem, vamos dizer assim, eu não gosto de nenhum dos dois, na verdade, assim. Mas com o filme Hulk, eu gosto muito mais do filme do Edward Norton. Muito mais. Do Incredible Hulk, né? O do Hulk. Cara, eu vou te falar que eu sei que eu vi esse filme, mas eu não tenho a menor memória dele. Isso aí já estão falando de Marvel Studios, né? Não. Já o Hulk soube. O Hulk, incrível. Acho que era da Universal, e o segundo já foi Marvel Studios. O segundo já foi da Marvel. Então já tava sobre a Marvel e... Tanto que aparece o Tony Stark, né? É, é verdade, aparece o Tony Stark. É o segundo filme da Marvel... Isso. Do universo Marvel, né? O primeiro foi Homem de Ferro, o segundo foi Hulk. É, então, o Hulk do Edward Norton foi um filme problemático pra Marvel. O Edward Norton brigou com a galera lá, mexeu no roteiro. Mas ele mexeu bem no roteiro. Não, mexeu, o Edward Norton trouxe muitas referências da série antiga, aquele close no olho verde na hora de... Pô, essa parte eu vibrei, cara. Bem maneiro mesmo. Várias partes que ele fez referências a até as máquinas, né? As máquinas que ele usa. O equipamento, são... exato. Lembra. O equipamento, lembra. Toca a música do Lonely Man Theme uma hora no filme. Então o filme é bom. O filme é legal. E pô. O filme é legal, é. Mas é, aí, bom. Quer dizer, ele brigou tanto com os caras que saiu fora e não quis mais saber de Marvel, né? E fisicamente ele lembra muito mais o Dr. Banner do que o Eric Bana. O Bill Bixby, né? No final ele até... Bill Bixby! Não, Bill Bixby... Bill Bixby não. Mas no final ele faz até, ele faz várias homenagens ao seriado, né, no filme. O olho verde, que é muito maneiro, sabe por quê? Aquele olhar é muito dramático, cara. É. Até quando o finado Bill Bixby fazia, era foda. Porque assim, é o momento em que o cara perde o controle ali. Isso. Ali ele não volta mais. E aí, assim, se o ator for bom, você percebe um desespero do cara. É, porque ele não vai lembrar, né? Você tá perdendo o controle. Tô perdendo o controle e não tenho o que fazer. Isso é muito emblemático pro Hulk. E além disso, no final do filme que ele faz aquela, né, recebe uma correspondência e vem escrito David Banner, né? Isso, porque na série o nome não era Bruce Banner, porque acharam que Bruce era o nome gay. É exatamente esse motivo que eu li. É isso mesmo. Acharam que era o nome gay. Olha que escroto, cara. Toma no cu, né? E aí mudaram pra David Banner, né? O nome do personagem. Que é nome de macho. David é nome de macho. Ah, porra. Nunca vai ser gay. E aí tem essa referência. Como ele tava isolado no final do filme, ele recebe uma carta escrito David, né? David Banner. Bruce Banner pra David Banner. Frodo Monteiro, bonceiro. Isso que o Dave falou, Dave, aí, do olhar do Edward Norton perdendo o controle, é do caralho mesmo. Aí, é isso que me incomoda no design do Hulk sarado, emo, de que, na minha opinião, ele é muito inteligente. O rosto dele mostra inteligência. É, eu concordo. E o Hulk tinha que ser o oposto disso. Mas, né? O Hulk dos Vingadores foi o melhor que teve. Em termos de modelagem, sim. É. Em termos de modelagem, ele é melhor do que... Mas o pior, mas o Bruce Banner... Não. Tilor, não. O pior. Não, ele manda bem, cara. Cara, eu pagaria dinheiro pra ver o Edward Norton nos Vingadores, cara. Eu tenho um problema, eu não entendo nada que ele fala, cara. Que ele é... Eu não consigo entender o que ele fala. Eu preciso de legenda quando ele tá. E aqui eu vou no cinema, não tem legenda, né, cara? Então eu não entendo nada que ele fala. Eu não sei nem pra... Eu vou dizer sincero pra vocês. Eu não sei nem como é o rosto desse cara. Porque toda vez que ele aparece em cena, eu vejo a hiena daquele... Ó, vida, ó, azar. Ele tem a cara de coitado, ele, né? Ele tem a cara de desgraçado, não, eu achei, cara. Eu achei o melhor, mas eu gostei também. O Hulk, eu achei ele melhor desse problema, né, cara? O Hulk é um problema tão grande que a Marvel acho que nem tem plano de fazer um novo Hulk. Tem, né? O pior é que tem. Tem? Eles estavam com a ideia de, depois dos Vingadores, possivelmente iniciar a saga do Planeta Hulk. De repente, lá em 2029? Boato. Mas a gente falou de... É boato, mas é uma coisa que pode acontecer. Porra, gente... Carlos! Isso é um boato, porra! Caralho! É uma das possibilidades. Esse é um dos filmes que eles têm que fazer. Que brincalhão. Ele está sendo cogitado ser feito. Eles têm aberto aí várias frentes de filmes que não estão mais decididos. Que estão começo... Titan filme da Marvel. Ah. É, eu acho que lá pros lotes de 2024, 2025 pode entrar. A gente citou a coisa do filme B. Eu acho que o filme do Hulk tem um problemão, porque a essência dele é de filmes B, de entretenimento. Godzilla, B, né? Godzilla. Filme de monstro, Jack and Hyde, como a gente falou. E eu acho que essa é a dificuldade de você fazer um filme mainstream com um Hulk de protagonista. Eu acho que ele não conversa tão bem com o grande público. É muito difícil você fazer um filme sobre um personagem que ele quer ser herói, mas não quer, sabe? Tem hora que ele vira monstro, tem hora que ele controla a transformação. E nenhum filme fica muito claro o que ele... Se ele controla ou não, sabe? Não, ficou claro agora, no final do Hulk. É, e nesse último, o Joss Whedon falou, não, beleza, ele controla mesmo. Mas isso foi algo que o Edward Norton começou no filme dele. É, sim, no final do filme... Fazendo yoga lá. Não, no começo, que ele fazia aqueles exercícios lá com o Rickson. Sim, mas aí no final do filme, você mostra que ele passou a controlar. Mas então, ele começou com aquilo, né? Começou com aquilo. Isso. É tipo pompoarismo, né? É tipo uma coisa assim. Não sei se você já fez sexo com algum pompoarista, mas é bem diferente, ó. Negócio de controlar o incontrolável, né? Controlar o incontrolável. Próximo filme. Filme Vamos agora fechar a minha tese de aplauso a Marvel pra falar de Marvel Studios. Peraí, eu quero entender uma coisa aqui. Que a gente tá seguindo essa cronologia aí da caixa de fósforo. Quando a gente vai falar do Justiceiro de novo? Ah, você não me deixou falar na hora que eu queria falar. É depois do Incrível Hulk 2008. É agora. É, o próximo filme é o Justiceiro da Marvel. Não, sem contar que vocês estão pulando aí o motivo de eu estar aqui, que é pra falar do Motoqueiro Fantasma. Mas tudo bem. Vamos falar de Nicolas Cage e filmes de herói. Então fala. Nicolas Cage tem também, cara. Mas vamos lá, Motoqueiro Fantasma 2007, também da Sony, veio no pacote aí do Homem-Aranha e tal. Podia ouvir de novo, passou aqui. Por quê? Você tava. Por que você fez uma isso? Uma sensação sadomasoquista? É porque assim, o design do motoqueiro é legal, né? Ele é igualzinho os quadrinhos, o efeito e tal. É bem feito, ok. Técnica de modelagem 3D é standard, né, cara? É bem legal mesmo. Mas o filme realmente, o Nicolas Cage, eu gosto muito do Nicolas Cage, gosto muito dele. Ele é muito esquisito e eu gosto disso dele. Só que aqui não funcionou de jeito nenhum e o roteiro é muito ruim. O roteiro é pior do que o Nicolas Cage, cara. Tudo é pior do... Cara, você botar o Peter Fonda de Diabo Motoqueiro em cross-reference a Easy Rider vai tomar no cu, cara. Isso é uma merda. Caraca, meu irmão, vai tomar no cu, cara. Mas existe um grande mistério sobre esse filme do Motoqueiro Fantasma. Porque ele foi feito. Como ele gerou um 2, cara? Isso eu não consigo entender, cara. Não é? Como você explica isso? Muito né? Lobby do Nicolas. Mas olha só, tem uma cena que essa cena prova o quão merda esse filme, quão quebrado, broken down esse filme é. Tem toda uma trama de mestre e aprendiz com o personagem lá do... O Sam Elliott. Sam Elliott, é claro. O Sam Elliott foi um... Cavaleiro Fantasma. É, Rider, né? Então ele foi um cavaleiro fantasma no Velho Oeste, né? Isso. E aí ele tinha um cavalo que as patas pegavam fogo. É verdade. Já sei onde é que você vai. Aí ele fala assim... Ó, eu sei onde é que o problema tá, eu tenho que ir pra lá. Aí, let's ride. One last time, né? E aí eles vão lá, um motoqueiro de moto pegando fogo, e ele com um cavalo pelo deserto, tá? E aí quando eles chegam na base, aí o Sobeleto fala assim, é isso aí, tchau companheiro. Tchau vaqueiro. Caralho, ele diz que essa foi a última vez que eu pude me transformar no cavaleiro. Isso. Então, a partir daqui, o problema é de você. Esse cara, o Sam Elliott, ele faz muita grana em comercial, cara. Sério? De que? Pintura de bigode? É por causa da voz dele. A voz dele... Vê uma pesquisa aí qualquer dessa, que a voz dele é uma das que mais passa credibilidade que tem aqui nos Estados Unidos. Eu acredito no Sam Elliott, cara. A narração dele em Big Lebowski, cara, é o filme inteiro, né? O cara narrando as paradas. A voz dele é muito maneira. É verdade. E o cabelo do Nicolas Cage nesse filme, cara? Cara? Você não sente que ele tá em perigo em nenhum momento do filme. Os inimigos dele não oferecem nenhuma ameaça a ele. Ele despacha um atrás do outro. Pra que você tá torcendo pra um personagem invencível? E olha só, alguém aqui leu, o JP, tu leu o Motoqueiro Fantasma? Leu um bocado. Era uma merda, fala. Não, vingança, era só isso. Vingança correntada. Cara, o Motoqueiro Fantasma é um personagem de rock and roll total, cara. Rock and roll? Rock and roll, caveirão, pegando fogo, moto, porra. Vingança, chicotada. Quando tinha as histórias mais adultas, mais sérias, era maneiro. Ele teve uma fase boa, né? Mas depois, eu parei de ler, eu não sei o que é que degringolou, mas... Eu fui ler uma vez Motoqueiro Fantasma, eu li assim, vingança, deu uma correntada, eu desisti, cara. Tá bom, cara. Engraçado, eu ouvi dizer que aquele Punisher Warzone, que o Azaghal quer tanto falar... Do Taito Pulo. Eu não quero tanto falar, não vai... Porque vai criar uma expectativa errada, né? Tá, eu acho que você... Sim, é ruim. Você pulou. Cara, não é ruim. Vocês estão de sacanagem. Esse filme, estão dizendo que foi o primeiro filme do Marvel Studios. Nossa. Que, assim, o Iron Man, eles consideram mais... Eles falam mais que é o primeiro Iron Man porque foi o grande filme. Mas o Punisher... Eles lançaram no mesmo ano, 2008, né? Certo. Então vamos lá. Mas então, o Marvel Studios. Ok? E aí que vem o meu aplauso. Porque a Marvel Studios... Eu tinha falado do filme do Punisher mesmo? Você tá me boicotando assim? Não, vamos falar do Punisher agora. É. Porque a Marvel Studios... Achei que a gente já tava falando, eu tô meio perdido nisso da caixa de fósforo. Não, eu não tô controlando assim nesse nível caixa de fósforo, não. A gente tava falando do Punisher e você de repente gritou Marvel Studios? Porque o Punisher descobriu que é feito pela Marvel Studios. Ok, vamos seguir esse pensamento. Marvel Studios. Não, aí eu quero dar o aplauso, porra, porque... Ah, os, Léo, aplausos. Os caras... Chama claque. Eu quero só dizer que os caras, eles não têm as maiores franquias deles, que é X-Men e Homem-Aranha. Venderam tudo. E os caras conseguiram fazer filmes espetaculares com a segunda linha, cara. Questão de malandragem. Mas justamente porque eles não têm. Porque se tivessem Homem-Aranha ainda, teria Homem-Aranha 5, 6, 7. Eles nunca iam fazer Guardiões da Galáxia. É. Mas, cara, é por isso que eles merecem aplausos, porque eles estão trabalhando aí com a segunda linha e a terceira linha. Guardiões da Galáxia é terceira ou quarta? Ninguém conhece. Ninguém leu essa porra, cara. Meu, foi engraçado. É verdade, o e-mail que o Jovem Nerd mandou pra todo mundo do Nerdcast falando: galera, quem leu Guardiões da Galáxia, cara? E ninguém nunca leu. Não tinha nem ideia que isso existia como quadrinho, ninguém, cara. Então a Marvel tá de parabéns por isso. E ninguém acreditou nesse filme. Pode ver, até o Jurandir vai vir falar que acreditou. conheço aquele tipo. E foi falar que sempre leu essa merda. Cara, ninguém acreditou que isso ia ser bom. Ninguém lia. O próprio Iron Man, ninguém lia Iron Man. Quem lê Iron Man, cara? É, com essa... Cara com de bigode, quem vai ler essa porra? Iron Man ficou famoso por causa dos filmes. Exatamente. Essa segunda linha, na verdade, eu acho que nem era a segunda. Tava quase na terceira, porque você tinha Homem-Aranha e X-Men. E aí você ainda tinha depois Quarteto Fantástico, que ainda era maior. Thor. Tinha mais sucesso nas bancas. Capitão América. Eu vou te falar que Thor é segunda linha. Capitão América é segunda linha. O Homem de Ferro, cara, já é terceira linha, vou te dizer. Ah, ninguém. Galera, assim. Os Vingadores da segunda linha. Não, mais ou menos. Ele era Vingador. Ele era. É, membro fundador dos ele Vingadores. Ele é Vingadores, que é o dono da bola, cara. E tem a casa. E tem a casa. Eu brincava de Iron Man com o bonequinho do Comandos em Ação, aquele que soltava fogo. Lembra aquele cara laranjinha? Que ele tinha uma cara meio pontudinha? Ele era o meu Iron Man, assim. Eu sabia que era o Iron Man, eu brincava, mas definitivamente não era nem Homem-Aranha X-Men. Ninguém gostava de Iron Man, cara. E esse nego sempre tentou fazer Iron Man. Tinha aquela porra que desenha. Escroto da Iron Man. É que tem que do laranja, do amarelão, né? Pô, o Diego sempre tentou empurrar essa merda e nunca funcionou, cara. Tanto que se você perguntar, fala uma revista do Iron Man, tu vai falar Diabo na Garrafa. Que é a única merda que se conhece do Iron Man, cara. É, eu conheci o Iron Man das participações dele nas revistas do Homem-Aranha. Eu, quando li adolescente, era sempre assim, aí vem o Iron Man aí pra resolver a treta e tal, solta um raio na cara do monstro. Beleza, mas eu não lia a revista do Iron Man. Tanto que não tinha aqui no Brasil nenhuma revista dos Vingadores. Não tinha... Ele não publicava Vingadores. Abriu, botava dentro de Heróis em Ação, né? Isso. É, depois foi pra Super Interior, pra aquela Super Aventuras Marvel. Tinha a história do Homem de Ferro, nem dos Vingadores. Você tinha a revistinha do Capitão, tinha do X-Men, Homem-Aranha, você tinha Quarteto. Não, Quarteto também era nas Super Aventuras Marvel. Eu lembro que uma vez eu fui jogar basquete na Lagoa, olha. Tempos imemoriáveis. E aí eu tava na de fora esperando a minha vez, tinha um maluco lá lendo a revista. E aí, o que tu tá lendo? Ele, Iron Man. Eu fiquei chocado. Falei, que? Iron Man, ele é Iron Man e She-Hulk. Aí, que mistura, hein? Cara, gostava mesmo do... Mas também vamos dar o desconto que antigamente, na década de 90 pra trás, você não tinha tecnologia pra fazer nada direito do Homem de Ferro, né, cara? Indiferente. Tudo bem que é a maneira armadura, mas isso é indiferente. Porque o Homem de Ferro só foi sucesso por um motivo. Robert Downey Jr. Ele é o único motivo porque esse filme virou essa porra dessa febre. Que o cara vestiu o bigode do Tony Stark e foi embora. E ele vive o personagem. E a Marvel deve deixar ele solto no estúdio pra ele fazer o que ele quiser como Tony Stark. E é isso que vende o filme, cara. Porque, como falou, recurso técnico todo mundo pode fazer, cara. Com orçamento tu faz armadura foda. Tanto que o terceiro filme tem armadura pra dar com pau. É o pior de todos. Quando ele fala ali, eu sou Iron Man, quem tá falando é o Robert Downey. Exato. Ele não tava nem filmando, ele não sabia que tava filmando. Hoje é isso, meu amigo. O filme é Tony Stark, na real. Não é Iron Man. Iron Man é aquele robozinho que luta no final. O terceiro filme que você tá falando que é o pior aí, eu até achei divertido em algumas partes. Ele, em boa parte, ele nem tá na armadura. É só ele, né? É só ele, fazendo Johnny... como é que é? Johnny Depp's East, assim, né? Eu sou o Homem de Ferro. Esse cara, esse filme foi uma puta aposta da Marvel. Esse cara, o diretor, o Jon Favreau. Não é Favreau, cara. É francês. Ele era um ator. Favreau, como é que pronuncia? Favreau. Obrigado. Então, esse cara. Não, não. Eu quero que você pronuncie o nome do cara. Favreau? Por favor, Jovem, segue em frente aí, cara. Por favor. Esse cara era um ator de pontas em filmes e televisão. Ele apareceu no Seinfeld, ele apareceu no Friends. Ele era um milionário no Friends que queria. Ele apareceu no Iron Man, inclusive. Ele era um milionário que queria ser lutador de MMA. Namora com a Mônica, né? Ele aparece em Deep Impact. Ele aparece em muitos de filmes assim, como até nos Sopranos, maluco. É verdade. Comédia romântica, de tudo. É pra isso que ele virou diretor, pra poder aparecer mais em filme, porque você já não. Pois não tava, cara. E ele, de repente, chama esse cara pra dirigir. Quando eu vi, quem é que vai dirigir o Homem de Ferro? É o cara que namorou a Mônica, porque minha referência de Friends era fortíssima. Era aquele cara que namorou a Mônica e queria ser lutador. O quê? Quem é esse cara? Mas eu lembro que ele já tinha feito um filme que é muito divertido, mas obviamente não tem o reconhecimento que a gente tá conversando, mas é aquele Zatura. Zatura. A cópia do Jumanji? É, na verdade é do mesmo escritor, né? Do mesmo, ah. Então, tudo bem. E aí, não é à toa que é a mesma lógica mesmo. Mas ele fez um filme que era bem aventuraço, assim, e tinha uns personagens bem desenvolvidinhos e tal. Foi esse o filme que tava no currículo dele, quando chamaram ele pra dirigir, entendeu? Era só isso. Não, e ele não é um cara super fodão, tanto que ele fez o Cowboys e Aliens, eu acho, que é uma coisa esquisitíssima. É. Né? Você foi ver Cowboys em Aliens? Eu vi na casa dos amigos. Caralho, era uma aposta? Você perdeu alguma aposta? Ele viu na sessão de 7:15, cara, pô. Depois do motoqueiro, né? É. O Homem de Ferro foi uma surpresa. A Marvel começou a surpreender. A gente foi no Homem de Ferro, né? É. Porque ninguém esperava muita coisa. Assim, quando eles mostraram o footage na Comic Con, a galera ficou empolgada, mas é óbvio, todo mundo tá empolgado, todo mundo ficou 14 horas naquela fila. E qualquer merda que você botar lá na tela, a galera. Pô, qualquer merda. Cara, não. Que fica 14 horas dormindo no chão. Tudo diverte o cara, né? Não, mas ele vai ficar empolgado com qualquer coisa, porque se ele não ficar, ele vai ficar puto. E aí, tipo, o puto dele nesse nível é matar alguém lá dentro. Então ele fica empolgado. Mas eu tô zoando. Na verdade, o footage que eles mostraram era maneiro. Apareceu o Homem de Ferro voando e o caralho. Era bem maneiro. Esse filme foi difícil de ser realizado. O primeiro cara que aceitou trabalhar nesse filme foi aquele Terrence Howard, que faz o amigo do Rhodes. O Rhodes, né? E ele... Ele era um Rhodes melhor, inclusive. Eu acho que sim. Ele era um ator melhor. Não, esse depende, outro cara é bom aí, também. O cara é bom, mas ele era um ator melhor. Não, Carlos. Você está repetindo o que eu falo de uma forma bizarra. Ele era um Rhodes melhor, cara. Porque o Don Cheadle é um excelente ator também, cara. Só que ele não é tão bom como o Rhodes. Ele não tem cara de militar. Ele não tem cara de militar. Sabe que, assim, eu fico esperando que em qualquer momento ele volte pro Hotel Ruanda, sabe qual é? Ele é mais de cabeça e tal. Mas enfim, chegou o filme aí. O outro era mais engraçado, inclusive. Que tinha mais a pegada do filme. É, mas então, ele, como foi o primeiro cara a aceitar o contrato de trabalhar no filme, ele ganhou bastante grana pra isso, né? Seu primeiro cara, não tinha ninguém, não tinha nenhum outro ator, entendeu? Você vai acreditar? Então o cara pediu alto e pagaram. Ele entrou na piscina gelada primeiro, que todo mundo. Exatamente. Então o cara pediu. E aí o que aconteceu? No segundo filme, os caras quiseram, foi o que eu li, que eles quiseram diminuir o contrato do cara porque ele não ia aparecer tanto e tal. É porque ele não é o Iron Man, deve ter sido isso, né? É, porque o Robert Downey Jr., cara, né? Certamente tem um contrato depois do primeiro filme, principalmente, né? Uma coisa muito mais... É, porque ninguém mais tira o Robert Downey Jr., cara. É. Só se ele morrer, cara. Exato. Reboot, vai ter um reboot. Puta. E aí os caras quiseram diminuir... Eu li que quiseram diminuir a grana do cara, e ele não aceitou, e tiraram o cara. Foi simples assim. Ele deu uma entrevista há alguns meses dizendo que... reclamando do Robert Downey Jr., ele meio que puxou o tapete. É, então, enfim, a gente ele falou isso, né? História verdadeira, né? Mas, nunca vai saber. É um filme muito bacana, Homem de Ferro. Realmente, a força tá no Robert Downey Jr., acho que todo mundo concorda. Mas como filme, ele é bem legal, a construção dos personagens é legal, ele entrega aquela coisa do payoff no final, bota a luta, bota o Homem de Ferro dando porrada no outro robô, meu amigo. Tem luta com robô no final. Apesar da solução lá do Bridge ser meio... Ele poderia ter recorrido aos advogados, né? Na hora que o nego descobriu ele. Não, vamos correr pra armadura gigante que destruir a cidade. Mas, claro. É um filme de super-herói. Mas era o Dudes, cara. O que você esperava que ele fosse Dudes. Fazer? Yeah, man. Mas o filme tem tudo, cara. O cara, o alívio cômico ali do Jean Favreau funcionava muito bem como... Como é que era o nome? Happy Hogan. Happy. Funcionava muito bem, tanto que eu senti falta dele no terceiro filme. Eu acho que ele não estar lá fez muita diferença na história. Botar aquele garotinho chato pra ser criança prodígio do... Puta, uma merda. Cara. Agora, uma parada que foi bacana também no Iron Man foi o final, né? E eles criaram essa... O início da conexão desse... Exatamente. Essa montagem, essa ligação com o filme seguinte já, né? Que agora todo filme Marvel você fica lá esperando os créditos acabarem, né? Ninguém sai do cinema. Não, e essa parada que a Marvel, os estúdios Marvel fizeram? A Marvel fizeram. Pode ser fizeram. Tudo bem, cara. Ok. A parada que a Marvel fez na concordância verbal correta foi a aposta foda deles. Porque o objetivo deles, no final das contas, era fazer o filme dos Vingadores. Juntar uma porrada de heróis e fazer um filme milionário, certo? Não, mas eles não sabiam que ia dar certo. Eles jogaram o martelo do Thor ali pra, tipo, ó... Não, mas olha só. Conforme eles foram fazendo os filmes... Olha que inteligente. Eles foram preparando, fazendo... O filme dos heróis já era o filme introdutório. Sim, sim. E eles se conectavam entre eles. Mesmo que, tudo bem, o filme não era todo amarrado, nem nada. Mas existia conexão entre todos os filmes. Quando você chega no filme dos Vingadores, você evita uma porrada de explicação. Exatamente. Você ganha aí pelo menos 40 minutos de filme. Então tem que explicar quem é o Tony Stark, quem é o Capitão América, quem é o Thor. Eu não preciso explicar porra nenhuma, cara. Esse é um dos segredos certos dos Vingadores, do filme dos Vingadores. Que ele já começa na loucura. Você não tem aquela meia hora, 40 minutos de encheção de saco, né? De explicação, né? Isso aí. Você vai cultivando ali. O próprio público é quase como aquela coisa do jogador de futebol que é pego pelo agente desde criancinha. Fazendo outra analogia. Você vai conquistando ele, dando um presentinho, dando um videogame, dando uma bola de futebol, um sapato, papapá. Eles foram fazendo isso com o público. Foram conquistando devagarinho. Na hora dos Vingadores, todo mundo já tava comprado. É um filme bacana, divertido e tal, enfim. Mas, mal ou bem, você já foi conquistando todo mundo. Você já foi pronto pra gostar do filme. Porque você gostava dos outros, dos heróis, né? Você já gostava dos personagens, você já conhecia eles. Talvez você não gostasse do Thor e tal, mas você gostava do Tony Stark. Você gostava do Tony Stark, se você parar pra pensar. Ninguém gostava do Capitão América e do Thor, de verdade. O nome disso que nós estamos vivendo é Marvel Cinematic Universe. Olha o Jovem Nerd. É um projeto... Ei, tá quanto no bolso aí, hein? Não, desde o começo, batendo palma. É fã, cara. Tá demais, né? Eu não sei qual é o acordo que ele fez, não. O que aconteceu aí, desde quando você tava lá? Tava lá fora e o Jovem Nerd fez um acordo aqui, olha, cara. Olha só, é óbvio que esse foi um projeto muito bem elaborado desde o início, que ia de 2008 até 2012. Um grupo de filmes que eles chamariam de Fase 1 ou Avengers Assembled. Né? Os Avengers Assemble, pelo amor de Deus. Fase 1, que nome merda. Montando os Vingadores, né? É, que na verdade a frase dos Vingadores nos quadrinhos, que que eles sempre gritam quando eu vou fazer, que é Avante Vingadores, mas Avengers Assemble. Avengers Assemble. Assemble é tipo você montar, né? Junte-se, juntem-se, exatamente. Melhor, chega, né? Chega aí. Componham-se. Então, é óbvio que tudo dependia do sucesso dos filmes, né? Se todos fossem um fracasso, o projeto ia ser engavetado e tal. Mas o projeto existia desde o início. A fase 1 foi justamente composta por todos os filmes de origem. Foram Homem de Ferro, Incrível Hulk, que eles consideram. O Homem de Ferro 2, o Thor e o Capitão América... O primeiro Vingador. Terminando, né? Culminando nos Vingadores de 2012. E, cara, foi sensacional ver como foi um home run nessa porra. Como eles acertaram em cheio. Rum? Agora foi uma referência de beisebol. As analogias do Jovem Nerd estão ficando um pouco complexas, cara. Não. O Azaghal que foi aos Estados Unidos e o Alexandre que começou a falar inglês. Por mais que... Foi um gol de placa. Foi um gol de placa, exatamente. Uma cesta de três. Por mais que tenham filmes que tenham sido melhores ou piores, como o Thor, por exemplo, eu achei bem ruim. Falou aqui, bem ruimzinho, mas foi um filme de origem. Né? O filme de origem, ele sofre um pouco porque... Não, é bem ruim. Não, é bem ruim, origem, não origem, meio, fim, é bem ruim, bem ruim. Você imagina, a parada aqui é a seguinte, você imagina num filme dos Vingadores ter que explicar quem é o Thor. Como o filme ia ser arrastado, meu irmão. Explicar que é o Thor, que é o Loki, sabe? Puta, cara, ia ser destruidor. Então, mesmo que o filme tenha sido ruim, que foi... Teve seu propósito. Exato, ele tava ali, ele escreveu um pedaço da história do próximo filme. Sim. Tá tudo explicado, não entendi. Então vai ver o Thor. E esse filme também tem um mistério. Por que que a Natalie Portman aceitou fazer esse filme? Ah, não sei, cara. Se apaixonou pelo Thor, cara. Ponto. Ela tá precisando de dinheiro. E por que que ela aceitou voltar no 2, cara? É outro mistério. Ela precisa de dinheiro. A cara tá com até mãe agora, né? Pô, faz o Black Swan 2, cara. Faz o Ela mesmo falou que ela quis fazer o Thor porque ela já tava muito bodeada por causa do Cisne Negro. E resolveu fazer tipo um filme mais light. Foi tipo pra esparecer. Pra mais parecido. Aí, fazer um filme sem compromisso aqui. Um filme mais light chamado The Dark World. Parabéns, né? Não, mas sério, o problema desse filme do Thor foi que ele foi muito local, né, cara? Porque o Thor é um deus, fala. Assim, é um deus, né? Fala que ele é um deus. Fala. Porque eles não consideram... É porque o que eu achei legal do universo apresentado pelo Thor foi justamente apresentar a parte cósmica do universo Marvel, que até então a gente estava só no mundo urbano da Marvel. Isso, né? Isso, na verdade, é ousado para qualquer tipo de filme de herói. Sim. Que eles agora estão expandindo para o universo. O universo. Os problemas não são mais locais. Os problemas desse filme ficaram galácticos, cara. Então, justamente, é ousado, porque quando eu imaginei o que vai ser o filme dos Vingadores, eles vão enfrentar gangues de punks, né? Porque a gente está acostumado a ver só isso. A gente nunca viu um filme cósmico assim dando certo, sabe? Então foi maneiro mostrar Asgard não como um lugar místico e tal, mas como uma outra dimensão. Assim, o universo do Thor dos quadrinhos é essa mistura de justamente de seres superpoderosos que não são deuses, foram considerados deuses aqui na Terra, mas eles são pessoas, né? Eles são seres cósmicos, eles estabeleceram dessa forma. Tanto que o Thor fala pra Natalie Portman lá, eu venho de um lugar onde ciência e magia são a mesma coisa. Sim. Se juntam, sei lá, alguma coisa assim, né? E no Thor 2 eles exploraram muito mais isso, mostrando os elfos e tal, lutando com espadas e armas lasers, né? Uma coisa meio He-Man, uma coisa meio mistureba. Ainda bem que eu não vi esse filme. Não, mas no primeiro também aparece esse tipo de coisa. Elfos? Não aparecem os elfos, mas aparece esse tipo de mistura de... Já tem um elfo demais no Senhor dos Anéis. Tem elfo demais, ponto, né? Mas aí o problema é que você introduz Asgard, que é um lugar colossal, dourado e pomposo e no centro do universo. É gay, é um lugar gay, vai. Você pode falar que é gay. Você pode falar que é gay pra caralho, Asgard. Com a ponte do arco-íris. Pô, é muito gay, cara. Quem construiu essa ponte? A ponte do arco-íris, a ponte do arco-íris é a mitologia nórdica, né? Assim como Asgard. Sim, sim. Mas aí, quer dizer, eles te introduzem esse mundo gigantesco. E aí, a história do filme se passa numa cidadezinha de beira de estrada, maluco. É. Sabe, o confronto final é aquele destruidor lá que solta raio da cara? Guerra dos Mundos. Destruindo posto de gasolina, cara. E ela é muito anticlimática, né? Porque é muito. Quando o Thor pega o martelo, você fala, meu irmão, é agora que vai rolar não a porrada. Martelo, né? Não é o martelo, né? É o Mjolnir, né? O Mjolnir. Aí ele... Mjolnir, sei lá. Aí ele pega o martelo, dá uma volta no robô. Pronto, matei. Olha a galera, tá aí e tal. E fora que ele só recuperou a honra dele lá, né, a dignidade dele como Thor, porque ele salvou três malucos da caçamba de uma picape. Não, esse filme não. Não. Sem falar na paixonite inexplicável. Nossa. Do primeiro dia, tu já tá apaixonado pro resto da vida. Tomou né? A chave de pica ali. Porra, o cara torceu a mulher ao meio, cara. Nada explica aquilo, cara. nada, nada explica. Mas é isso, mas ele serviu, como a Azaghal falou, de origem pra mostrar, introduzir o Loki, que foi um bom personagem, foi o vilão dos Vingadores, né? Capitão América também... É divertido, é um filme divertido. Cara, Capitão América é bom. Só vi dois, eu não vi um, eu não me recusei a ver um. Não, é bom, cara. Não, eu tô legal de Tommy Lee Jones, cara. Eu tô realmente bem pra caralho de Tommy Lee Jones, cara. Eu não consigo mais ver ele mandando fazer perímetro, aquela merda de ser, cara. Eu achei o Capitão... Vou fazer um raio, eu sei que lá, quando for, eu não aguento mais isso de Tommy Lee Jones, cara. Chefinho, eu não aguento mais, cara. Achei o Capitão América um filme com coração. É. Um filme com cara de... Aquela ceninha da granada te conquistou mesmo, né? É, não, eu achei que eles pegaram essa coisa do cara que tinha um ideal. O Chris Evans lá, ele me conquistou como Capitão América, sabe? Olha aí. Ele ficou bom o filme. Pô, ele conseguiu, bom, ele conseguiu fazer essa transição de tocha humana pra Capitão América bem, né? É. Não, sério mesmo, porque no tocha humana era... bem esquecível. Não, e ele era um cara escrotinho, né? Como o Tocha Humano. O personagem do Tocha Humano é um cara escroto. É um babaca. Nos quadrinhos, muito mais do que no filme, inclusive. No Capitão América 1 ali, eu achei ele um cara, assim, que tinha um ideal, sabe? Aquela coisa do ideal da Segunda Guerra Americana. Eu achei que capturou, apesar de achá-lo muito bundão, principalmente nos Vingadores. Mas como filme, eu achei o Capitão América um filme divertido. É, mas, assim, eu gosto muito da primeira metade, que tá magrinho, aquele treinamento. Mas aí, na segunda metade, aí... A parada da Hidra... Tu não gosta quando cresce, Jovem Nerd? Não, cara, fica... Fica meio... Fica mole. Sem dizer, cara, fica... Não teve ritmo depois do filme. Aquele Caveira Vermelha foi muito fraco como vilão. É, Caveira Vermelha foi fraco. Vermelhão te incomodou. Sabe o que meu pai falou desse filme aí? Eu falei, meu pai ligou, né? Ele veio um filme lá na fazenda que ele mora. Aí ele, meu filho, eu vi esse tal Capitão América aí. Na fazenda? Ele baixa? Ele baixa, meu pai baixa. Projeta no... Ele liga lá o satélite e aponta pra algum lugar e vai. Aí ele falou, meu filho, eu vi o Capitão América. Falei, pai, gostou? Ele, é, gostei. Só aquele vilão que parece um pinto inflamado, né? Achei. É, pai, é o Caveira Vermelha. Pinto de cachorro, né, cara? Quem é o no viu dois? Quem é o vilão do dois? É o cantor da... Aquela banda do Welcome to Mars, como é que é o nome? Cara, não é. Jared Leto, cara. É o Jared Leto. Parece pra caralho. Não, mas qual personagem, porra? É o... Como é que é? O Buck Bionico. É o Buck Bionico. Qual é o nome dele? É Hydra, Soldado Invernal... É o Winter Soldier, é isso. Soldado Invernal. Era o Buck, era o amigo dele que morre no primeiro filme. Nada me convence. É, o segundo, o Capitão América 2 é um filme legal. É um bom filme de ação. Bem melhor que o primeiro, bem melhor. Bem mais difícil. As cenas já são bem maneiras, do Capitão América, inclusive. Sim. Sim, tirando a primeira luta, que é bem caída, assim, nada a ver, mas o resto... Tirando ele com o cara do UFC lá, que não faz sentido algum. Nenhum. Aquilo... Mas a cena de invasão do barco é muito boa. A cena, sim, mas ele lutar com o cara no final de machão, peito cabeludo, não convenceu ninguém, cara. Mas é um filme bom, é um filme bom. Não, um filme legal. Era o Batroc? É. Era. Saquei. Oh, yeah. Mas enfim, chegou lá nos Avengers, e aí aquela mistura gostosa, que todo mundo curtiu. Então, os Vingadores veio com essa vantagem enorme de já ter tido origem de todo mundo, cara. Tinha origem até da Scarlett Johansson. Porque não precisava, ela podia aparecer do nada no filme. Que nem o Gavião Arqueiro, né? Nem o Gavião Arqueiro. É. Não seria problema, nem teria objeção, né? O Gavião Arqueiro aparece do nada. Ele tem uma pequena apariçãozinha lá no Thor, né? Que nem ia falar do nome dele, nem nada. Mas ele aparece do nada e não faz nada o filme inteiro. Ah, então, ele é tipo um super agente da SHIELD. Não faz nada. Pô, ele faz um monte de coisa. Ele solta uma flecha, e essa uma flecha derruba um air carrier inteiro. Construiu foi o mesmo cara do Star Wars lá, que construiu as armaduras. Né? Não, é o mesmo cara que faz as armaduras dos Stormtroopers, só precisa de um tiro. Então, sabe o que acontece? Quando você tem um grupo de heróis muito poderoso, com os Vingadores, certos heróis não podem entrar, não podem sair com essa galera. Pois é. Os Vingadores são os populares do colégio, certo? É. O Gavião Arqueiro, ele não combina, cara, com essa turma. O cara fica dando flechadinha de longe, vai combater crime, vai pegar batedor de carteira. Você tem que ser um motivo muito bom pra você ser um herói fraco. Por exemplo, se você for a Scarlett Johansson, aí você pode ser um herói fraco, não. Mas chuta a minha cara que se foda, entra aí. A Scarlett Johansson, ela salta 20 metros do chão até um bagulho do He-Man voador que tá passando assim, com um monstro segurando. Mas o Capitão América dá um pulso. Dá um boost ali no escudo. É, o problema é que o braço dela teria ficado... Não fica, ele é super agente. Ele é super agente. Você não vai pegar isso pra reclamar, não. Na época, a gente fez até um Matando Robô Gigante, ficou brincando com isso tudo, apesar de eu falar que eu achei super divertido e tal. Essas coisas são as únicas que me incomodaram no filme dos Avengers. Eu acho do caralho essa construção. Não, isso não pode incomodar, cara. Eu quero entender. Você está me dizendo que a Scarlett Johansson te incomodou no filme dos Vingadores? Essa é a sua colocação. Você preferia que tivesse outra pessoa no lugar? A Scarlett Johansson, ela me incomodou. Ai, meu Deus. Tá? Esse seu medo de ruivas, ele está te matando, cara. Olha só, no Homem de Ferro 2, não precisa dela estar ali no filme. Precisa, cara. Precisa. Claro que não. Todo mundo se imaginou como o rap levando porrada dela no ringue, cara. Ela é uma péssima personagem. Ela não tem construção alguma. Ela é foda porque ela é gostosa. Que tipo de personagem? Ela é super agente, cara. Deu chave de perna no Buzi lá no rap. Você não sabe. Você tá criticando. E no Vingadores, ela mandou bem no começo, cara. E ela tem um nome maneiro, Natasha Romanoff. Isso, pô. Por que você acha que ela... Eu não tô entendendo qual é a crítica. Acho que ela é uma personagem muito vazia. No Capitão América 2, eles deram uma trabalhadinha nesse sentido. No próprio Vingadores ali, o papinho dela com o Loki dá a entender uma coisa ou outra. Mas eu acho o seguinte... Ela manda bem pra caralho com o Loki. Ela é coadjuvante, cara. Faz mind trick com o Loki, cara. Ela não tem filme próprio. Ela é coadjuvante, cara. Ela não precisa ter origem nem porra nenhuma. Deixa ela, cara. Quem que você queria no lugar dela? Eu quero saber o seguinte. Quem você colocaria? Você colocaria Natalie Portman no lugar dela? Não, olha só, vocês estão confundindo o meu problema com a Viúva Negra. Eu tô entendendo. O problema dele é com personagem. Personagem. Você queria a mulher Hulk? Não. A Vespa. Eu queria uma personagem que me fizesse importar por ela estar ali, a não ser por ela ser gostosa. Mas não é isso. Ser gostosa em filmes, criou-se esse mito de que quando eu sou gostosa, eu sou forte. O que pra mim é um puta machismo do caralho. Eu acho que quando você pega uma personagem e fala assim, olha, pra ela poder ser tão foda quanto os personagens masculinos, ela dá porrada também. Isso é uma das coisas mais machistas que tem. A mulher pra ser... ela está querendo se igualar ao homem. Não, mas ela dá porrada e é inteligente. Ela engana o Loki, cara. Tá brincando. A importância dela, antes dos Vingadores, era nenhum. Era tanto quanto a do Gavião Arqueiro. Ela era uma personagem coadjuvante. Nos Vingadores, ela ainda é uma personagem coadjuvante. Eu acho que o personagem coadjuvante, você tem vários exemplos de que roubam os filmes. Sim, mas aí você tem quando você não tem, tipo, outros 5 personagens principais. Pô, você tem o Tony Stark no filme, você quer que... Gente, não adianta. Ele não gostou e não tem o que fazer. Ele queria a Mulher Aranha. A Mulher Aranha é de direito da Marvel ou tá no pacotão da Columbia? Tá no pacotão da Columbia. É mesmo. Caraca. Quem menciona o nome Aranha tá na Columbia, é isso? Ainda há a esperança da Feiticeira Escarlate entrar pros Vingadores e sair. Com certeza, isso não estraga o filme, não. É só uma, pra mim, como filme, entendeu? Eu olho as coisas como fã dos heróis como construção de filme também. Eu te entendi no negócio do desenvolvimento da personagem. Eu sou fã da Scarlett Johansson. O negócio é que a personagem, ela só vai começar a ser desenvolvida, só começou mesmo a ser mais desenvolvida nos Vingadores. Carlos. Que antes disso ela não tava, e agora no Capitão América 2. Carlos, a Scarlett Johansson entra no filme, ela já tá desenvolvida. Não precisa desenvolver mais nada ali, cara. Você quer ver um exemplo qual é a importância que eles dão pra Scarlett Johansson? Então, o Capitão América 2, eles caem lá, explodem tudo, não sei o que, ela tá toda descabelada. Ela sai do banho com o cabelo todo frisado lá dela, natural. Aí quando ela vai passar, o cabelo dela tá alisado. Tipo, essa é a importância que a personagem tem, entendeu? Ela é um ícone masturbativo pra plateia. Como se você não fizesse. Mas eu acho ela uma personagem interessante. Ela tem cabelo, ela tem cérebro também, cara. Cabelo, né? Você ia falar cabelo. Cabelo. Ela tem cabeça. Mas ela tem cérebro, ela tem tudo, cara. Eu queria que ela tivesse mais cérebro, eu queria que mostrasse. Beleza, ela é uma espiã. Pô, maneiro que ela enganou o Loki. É muito difícil dividir o tempo do filme com tantos personagens, né, cara? Ela, se você pensar que ela é uma gostosa que tá ali só pra você se masturbar, ela tem que ter bastante espaço de masturbação. Se você for fazer essa comparação que você tá fazendo, o Capitão América América teve muito pouco tempo de filme também. Ah, mas então, o Capitão América dos Vingadores é um gambé de rua, de trânsito, né? Convenhamos. Ele não é o líder dos Vingadores que ele deveria ser. Nenhum líder é líder. Nenhum líder é líder. Não, o Capitão América é o líder, mas não é. O Ciclope é o líder, mas não é. Nenhum líder é líder. O líder é o sargento. Não, nos filmes não é. No final da história, o líder é o sargento, não é o capitão. No X-Men, o líder é o Wolverine. Não é o Ciclope. É, no Trapalhões, que mandava era o Sargento Pincel. É isso mesmo. Oh. Yeah. Mas nos Vingadores, o líder dentro dos Vingadores era o Tony Stark, era o Robert Downey Jr. Tanto que no final, ele permite que o Capitão América dê os comandos. Não, mas peraí. Nos quadrinhos, o líder dos Vingadores é o Capitão América. Não, depende. Cada time tem, elege um líder. Depois. Né? No filme, o Capitão América ele só se torna ali o líder no final do filme. Até aquele final do filme, ele não era nada. Ele não é líder de nada, ele fica relocando recurso de resgate, cara. Exatamente. Que líder é esse? Vai lá cuidar das ambulâncias. Toma no cu, cara. Líder era o Iron Man metendo porrada no Loki, no cara. Puta, escrotizando tudo, cara. Iron Man, cara, a parada é essa. No final das contas, era o filme do Iron Man. É, e os amigos. Com a porrada de coadjuvantes. Iron Man e seus amigos. Aí lembrando que o sucesso de Avengers fez com que fosse o filme que mais arrecadou grana em 2012. Acho que não é o que mais ganhou dinheiro na história do cinema, não? Não. Até Deus viu. Não. No MDB. Acho que tinha quebrado a recorde. Claro que não. Avatar, cara. Avatar de longe. Vingadores, Carlos, é hoje a terceira maior bilheteria ever. Olha. Na frente de Vingadores só tem Titanico e Avatar. Olha aí, seu James Cameron. Parabéns. Chutando bundas. James Cameron é sinistro. Existe na ficção, teve uma série que passava, acho que era, como é que era o nome? Entourage, que o James Cameron dirigiu um filme do Aquaman. Entourage. Olha aí. Nossa, cara, essa foi Por mal. Favor, vou botar o monóculo aqui. Não, não sangre a língua da rainha. Enquanto isso, a Fox continuou despejando filme de X-Men, Wolverine, essas coisas pra tudo quanto é lado, né? Começou a cagada mutante. O X-Men 2 é maneiro. X-Men, o Homem-Boi. O X-Men, isso é muito maneiro. Patrocinado pelo Freeboy, o uniforme do Freeboy. O X-Men é um filme maneiro. É legal. X-Men 2 é muito maneiro. É muito maneiro. Principalmente pela participação do Noturno. Sim, a cena de abertura do Noturno. Puta. Porra, foda. Isso eu me perguntei no Nerd Office e me pergunto aqui de novo. Por que essa insistência de quando botam um mutante novo foda, não usam ele no filme? Porque o Noturno é muito foda. Foda que todo mundo ali, cara. Ele só aparece naquela cena inicial. Por que que ele não faz mais nada? Ele aparece na cena inicial e depois salva a Kitty Pryde? Quem é que ele salva? Ele faz um negocinho lá. Ele ficou cansado, né? Puta, cara, que é foda. Aí você tem agora no dias do Pretérito Passado lá do tem o Mercúrio. Foda! Foda demais. Ah, não, vou ali e já volto. É que cansa de novo, tá? Mas ele vai estar no próximo Vingadores, não é? É, mas é outro Mercúrio, né? É outro Mercúrio. A galera do jurídico achou uma brecha. Vai ficar confuso. Eles conseguiram uma brecha ali. É uma coisa maluca, né? E eles vão poder usar os dois no próximo Vingadores, só não podem chamá-los de mutantes. Ah, eles chamam de maravilhas, né? Mercúrio, você tá falando do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate. Isso. É, porque eles já fizeram parte dos Vingadores, então teve alguma brecha na porra do contrato. Podia usar o Fera também, podia usar uma outra galera. Teoricamente aí, pode. Né, nessa brecha jurídica aí, pode usar até o Wolverine, cara. Exatamente, eu não sei qual foi a brecha que eles usaram. Não sei qual foi, porque, tipo, nem a Feiticeira Escarlate, nem o Mercúrio, eu acho que eles fizeram. Não, já devem ter feito. Todos já fizeram. Em algum momento, parte dos X-Men. Todo mundo já foi Vingador, cara. Até o Hulk. Todo mundo já foi Vingador e todos os mutantes em algum momento já foram um X-Men também. Olha, a gente falou muito de fio ao longo desse Nerdcast. O X-Men 3 é a festival de fio, né? O X-Men 3 é uma merda. É foda. É uma merda. Primeiro, aquela máscara de jovem Xavier, que jovem Magneto, cara. Aquilo já é uma ofensa. Aquele rosto que não mexe. Aquela merda. Primeiro, a mulher oblitera o Xavier. Pois é, né? Por quê? Quem deu essa ideia? Caralho, pra voltar no próximo filme. Depois, quem foi que dirigiu esse filme? Que zoou demais a parada. O Brett Ratner. Caraca. Uma bagunça, na verdade. Começou porque com o Brian cara, Singer, depois... o Brian Singer fez o primeiro e o segundo. Aí ele foi convidado pra fazer o Super-Homem. Isso. Ele foi fazer o Super-Homem, só que a Fox falou, então, ó, se você for fazer o Super-Homem, a gente não vai esperar você voltar, não. A gente vai botar outra pessoa pra fazer X-Men. Tipo, ele tinha falado, não, espera que eu volto pra fazer. Não. Vai lá fazer? Então você vai lá, a gente vai botar outro. E o Brett Ratner, pessoal, culpa ele muito pelo filme, mas é muito injusto. Ele chegou em cima da hora. Quando você acompanha a produção, ele já pegou tudo andado, teve que fazer várias refilmagens no tempo muito curto. Eu acho que pra ele até fez um culpa filme... do estúdio. É, claro. Ele fez até um filme decente perante o que ele encontrou. Não, o filme é uma merda, cara. O Brett Ratner, ele é o diretor da trilogia A Hora do Rush. Isso. Lee! Is that my gun, Lee? E outro filme merda, Dragão Vermelho. Ele só fez filme ruim. Tanto que A Hora do Rush 3, em 2007, foi o último filme dele. Dragão Vermelho é merda? É merda. Dragão Vermelho o quê? Com o Edward Norton? Não, cara. É bem merda. Não. É bem... É, você não viu... Tá uma disputa de sussurros. Okay. Eu tô com medo, porque quando começa a sussurrar, alguém vai puxar a arma, sei lá. Você não viu um filme chamado Silêncio dos Inocentes? É, sim, então, aí, não tô comparando. Só isso. É isso que você tem que fazer. Só veja esse filme. Tem a cadeira de rodas pegando fogo? Não se vê isso todo dia no cinema. Talvez não muda aquele fantasma, mas tu veja. Pra frente, né? Oh. Yeah. Mas eu sei que o X-Men é uma merda, e aí vem uma porrada de Wolverine, um pior que o outro, cara. Esse aí novo é melhor do que o primeiro, vai. Cara, qualquer coisa seria melhor do que o primeiro. Nada. Assim, o primeiro filme do Wolverine, ele não é um filme, ele é uma sacanagem. É uma sacanagem com os fãs do Wolverine, cara. Que é um filme pra passar junto com Backyardigans, cara. É um filme de herói mais infantil que eu já vi na minha vida, muito, cara. O cara luta boxe com Blob, cara. Vai tomar no cu. Esse cara que, o cara que fez esse filme devia ser sodomizado mesmo. Que porra é essa, cara? Sodomizado com um cabo de vassoura com prego. O filme que ele ainda te engana nos seus primeiros 5 minutos. Aí o cara fala assim, que maneiro, eu posso fazer um filme do Wolverine? Eu vou botar Blob, eu vou botar o Gambit. Quer saber? Eu vou botar o Gambit. Ele transforma o Gambit num idiota, cara. Cara, ele bota o Deadpool. Caraca, ele não bota o Deadpool, ele zoa. Ele não bota ninguém, ele zoa o Deadpool. Ah, o que é irônico, estuprou, né? Ele estuprou o Deadpool, cara, tanto que ele não quis nem falar mais nada. Nos braços. Caraca, que merda, virou... Transformou o Deadpool no Baraka, cara. O filme é tipo uma lista da BuzzFeed, né? 31 mutantes que arruinamos no cinema. Todos eles em Wolverine. É. Não, olha só, o Deadpool é um personagem muito legal que tá escondido aí no universo do cinema. Ninguém conhece ele. Pra quem ele já leu, cara, ele é um personagem muito engraçado. Muito o Deadpool divertido. É um personagem no nível lobo, né? De loucura e exaustão. Ele é o lobo da Marvel. Exato. Mas assim, o filme do Deadpool tem que ser tipo Grinch. Loucura, tem que ser Freakazoide. Freakazoide da Marvel. Não tem como ter um filme bom do Deadpool. Que é muito zoado. Se você ver o jogo que eles lançaram do Deadpool, você vai ver o nível que tem que ser de zoação, de sacanagem, entendeu? O cara é muito bom. Tem uma hora que ele fala assim, olha, ele tá falando de celular com alguém, ele fala assim, olha, cansei de falar com você, fala com o meu pau. Aí ele bota o celular no pau. Entendeu? Esse é o... Não tem como ter um filme disso, cara. Se nego der pro cara que foi o diretor, que tá me fudindo o nome dele, o diretor do filme Ted, possa fazer um filme bom do Deadpool. O Seth MacFarlane até poderia. Gente, tem esse curta aí que lançaram, que é bem legal. É um curta em imagem de computação gráfica, tentando vender a ideia do Deadpool, que inclusive quem dubla ele é o cara do próprio filme do Wolverine. Como é que é o nome dele? Ryan Reynolds. Eles botaram o Ryan Reynolds. Você está indicando que a gente, que nós assistamos, concordância verbal, um filme dublado pelo Ryan Reynolds. É isso mesmo que você tá fazendo? Bota minha mão no fogo, se você não vai gostar. Pode ver aí. Pode ver. É um curta do Deadpool, assim, realista, quase como se fosse um filme. E parando lá uns criminosos. Falar nisso, tem um curta do Punisher. Ah, putz, isso é muito bom. Feito com aquele, com o cara Thomas Shane. Isso, que é primeiro... excelente. É, do caralho. Muito melhor que o filme do Punisher. Muito melhor que o filme. Que foi feito por ele, eu acho que ele mesmo que produziu, que dirigiu, o Thomas Shane mesmo que fez, que ele fala que ele queria voltar a fazer o Justiceiro, na época que eu acho que ele lançou esse curta, que era assim que ele queria fazer um Justiceiro. É bem maneiro, vale a pena. Sim, é o Justiceiro. Mas no filme do Wolverine, assim, a única coisa que é melhor Thor e mesmo assim não salva o filme, é uma merda. Só o Eduardo Esporro gosta dessa merda de filme, o Tucano pra contrariar todo mundo. Eu acho a que cena do helicóptero é legal. O Dente de Sabre desse filme é maneiro. É, comparado com o do primeiro filme. Mas como o filme é todo cagado, ele tá na cagada. Então não tem como se salvar. Ele é um pedacinho de milho ali. Exato. É aquilo, o Hugh Jackman como Wolverine é bom, mas nesse filme tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda, cara. E esse filme, o Azaghal inventou um termo que é a Universidade de Loucos. E vários personagens da ficção e até da realidade, né? A gente chegou à conclusão que fizeram lá, tem o diploma da Universidade de Loucos. E o William Stryker desse filme, ele foi. Ele tem um mestrado e doutorado na Universidade de Loucos. Total. Ele chega no final, ele queria fazer lá o Mutante Perfeito e tal. Aí no final ele fala assim: a solução perfeita para o Wolverine é a seguinte: dá um tiro de adamantium. Caraca, toma no cu, na cara. Na cabeça dele. O cara faz a trepanação no Wolverine. Porque isso vai apagar a memória. Como que o cara sabe onde que vai apagar a memória dele, que a bala vai dançar por lá e que... Que a bala fica ricocheteando dentro do crânio. É tipo um leak paper cerebral, cara. De repente ele sonhou com isso e falou, que tal? Né? Mas é assim que funciona a Universidade Louca. Exatamente. Vamos tentar dar uma explicação científica pro pensamento dele. Em tese, se a bala atravessar e ficar batendo lá dentro, vamos aqui viajar, né? Vem comigo no mundo de Big Man. Ela vai transformar o cérebro do Wolverine num pudim. Sim. E aí, quando ele se reconstruir, ele vai refazer células que foram desfeitas. Sim. Ao fazê-lo, ele vai deixar pra trás memórias que Alfazema. Ele tinha. Sim. Mas segundo o Átila, nosso querido Nerdologia, ele falou que ele não ia só deixar memórias pra trás, mas ele ia deixar tudo. Ele não ia saber falar. Ele não ia saber andar. Ele ia cagar na calça, começar a babar. Exato. E ia ficar de cócoras. Ele ia virar um bebê gigante. Que não ia saber rolar no chão, né? Não, mas outra coisa. Por que deixa eu ver se eu entendi. Chetear lá dentro. É. Ela ia atravessar. Se ela entrou, ela sai. Ou atravessar. Não, depende. Pode perder força. Não, mas, assim, mas ela ia ficar ricocheteando. Mas peraí, eu não vi a parada, eu tô tentando imaginar. O que vocês estão falando é que a bala fica pererecando de uma parada. Exatamente isso que a gente tá falando. É a seguinte. Estilo a televisão sem imagem do cabo, fica uma bolinha assim andando por ela, sabe? Screensaver. Isso a gente tá chutando. O cara simplesmente dá dois tiros na cabeça dele com bala de adamantio, entendeu? Teoricamente, Wolverine, no cronológico do cinema, tem um buraco na cabeça. Porque o adamantio não se regenera. Exato. Então o cérebro dele tá constantemente exposto ali, é só você dar um dedão. Você dá reboot no Wolverine? Você aperta ali e reboot. Reset. Cara, esse filme é tão zoado. Ele precisa do Gambit pra levar ele de avião numa ilha. Caraca, onde era a ilha do Stryker. O Wolverine não precisa de ninguém, e cara. E aí, cara? O Wolverine ia nado na ilha. E aí, cara, olha só. Quando o filme termina e tem confusão, pega fogo e tudo lá, o Wolverine sai andando sem saber. E aí chegam os bombeiros e a câmera aérea filma lá do alto, lá o lugar onde ele tava. E é uma ilha com uma ligação pro continente com uma pontezinha, cara. É muito escroto, cara. Que de avião, cara. É muito escroto. É tudo errado. De repente ele não queria pegar pedágio, cara. Né? Oh. Yeah. Ainda falando de Wolverine, tem agora o mais recente cagalhão, que é o Wolverine Imortal. Mortal, que meteu ele... Imortal. Wolverine Imortal, isso. Mas que fica mortal. É. Que no ele final. Colocaram... No Wolverine Origins, ele tá no dia D, na Normandia, e no início do Wolverine Imortal, ele tá preso no Japão. Isso, é porque ele viaja no tempo também. Não, ele poderia ir em um ano e pouco. Então, e como a gente vê no outro filme, ele adora pegar caronas de avião pra lugares desnecessários. Ah, caralho. Então ele fez a mesma coisa. Não faz sentido. O plot do filme, assim, é até legal que ele começa assim, o Wolverine meio transtornado, porque a Jean Grey morreu. Isso até poderia ser, você fala, boa, que interessante, né? Quando nós vamos chegar? Não, em lugar nenhum. Isso é só um lapso de esperança que a gente jogou aqui, mas na real a gente não vai fazer nada disso. E aí é um filme merda de ação sem pé nem cabeça de novo. É, porque, olha só, você não se lembra, o filme é assim, ele vai visitar o velho, que era o soldado que ele salvou lá e tal, e ficou velho, certo? Aí o velho não quer morrer e lembra do Wolverine. Japonês, aí ele chama o Wolverine. Aí ele vai lá, fala com ele naquela cama desconfortável de metal. Cara, que cama é aquela? Cara, nas últimas, e nego batucaram numa cama gelada de metal. E aí ele dá uma volta, ele foge, tenta matar fulano, ele vai e pega o trem. Ele faz um plano mirabolante, cara. E aí até que sequestra a mulher, aí até que no final ele vai lá pra outro lugar e aí o cara, o velho, tá na armadura do Silver Samurai, certo? Que não faz sentido nenhum. Certo? É essa a trama do filme, certo? É. Olha uma ideia. Ah, Wolverine, vem visitar o velho, tá morrendo. Onde é que ele tá? Ah, ele tá ali atrás daquela porta de papel. Pô, Silver Samurai, pá! Pronto, acabou o filme. É isso? Não era? Não era só botar a porra da armadura do Silver Samurai ali? Quando o Wolverine, oi, velhinho, tudo bem? Pá! Espada no adamantio. Puta que pariu. Pra que dá essa volta toda, plano elaborante, assassinato, fuga? É muito ruim, cara. Não, e aquele negócio de quebrar as garras e chupar o fator de cura pelo tutano do ar, tomar no cu, cara. Não, ele desfazia o adamantium pra poder acessar o osso, pra poder sugar o fator quebrou de cura as garras do Wolverine? Quebrou as garras. E ficou, como é que você explica? Ficou o tutaninho do osso. É. E aí ele botou umas agulhinhas ali e ficou chupando o fator de cura. É muito zoado, cara. É muito ruim. É demais. Cara. É bizarro. É assustador. Mas, Vera, e aí? Teve o X-Men, Dia dos Futuros? Aí, não, antes disso, teve o First Class. Ah, teve o First Class. E aí começou. Houve esperança. Foi, exatamente. Foi a esperança no fim do túnel dos X-Men. Apesar depois de todas as merdas que foram feitas depois do 2. A gente tem que ignorar lá. A gente fez um Nerd Office falando que a cronologia dos X-Men é toda zoada. Então a gente, na verdade, meio que você tem que considerar isso meio que um reboot. Teoricamente é reboot. Só que não avisaram. Mas é o que avisou nada, mas meio que é, né? Assim. E o X-Men First Class é bom, inclusive com o Kevin Bacon, que é uma parada surpreendente, né? O extremo, né, cara? É bom, mas é meio zoado, pouquinho zoado, mas menos que o outros. Não, é bom, cara. Não, tudo, todo que... o filme toda. Porra, o filme é bom, a identidade visual do filme. Ah, sim, mas aí tem um monte de mutante que é whatever, a belinha que solta fireball. Ah, mas eles têm que. Assim, eu não sei qual é a regra que tem, que assim, você tem um monte de herói foda. Exato. Mas você tem que usar, tipo, três fodas e o resto tem que ser merda. Merda, exato. Por quê? Porque eles têm que matar os caras. Eu não sei qual é. Eles não mataram a Belinha, não, cara. Mas depois ela morreu. E no Dia dos Futuros Crescido. Ela tá morta. Ela morreu. Porra. São os personagens de escada, né? Eles têm que matar. Não sei por quê. Eles não vão botar todo mundo foda agora. Vamos guardar. Aquele cara que gera energia lá, daí o cara bota, ele engole o negócio, ele morre ali na hora, explode. Eles têm que botar esses personagens merda. Não sei por quê. Todo filme tem um personagem merda. O Grosso, cara, dois filmes já, me explica isso. É a cota de personagem merda que tem que ter. Cara. É que ele é barato, né? Relativamente pensando, o Grosso, ele é um personagem de efeito barato. Cara, assim. Nada supera aquele personagem que fica gordo e emagrece pra sentar no banco da igreja lá na reunião. O X-Men, Last 3. Stand lá. First Class é maneiro. Inclusive que ele apresenta o novo Xavier e o novo Magneto. Sim. Então, são excelentes. Cara. Tão bons quanto os velhos Xavieres e Magnetos. Verdade, eles são legais. E a trama dos dois, toda a trama dos dois, essa é a melhor parte do filme, inclusive. A coisa toda da ambientação dos anos 60, é muito legal. É legal, pra caralho. E o confronto final, a coisa do Magneto levantando um submarino. Pô, é maneiro. O filme é bem legal, cara. O confronto final é outro filme dos X-Men. Pesada, cara. Apesar de odiar aquela Moira MacTaggert nova, né? Mas ela tá ali. Aquela cena. Teve aquele lance engraçado que eles tentaram recrutar o Wolverine num bar, não foi? Sim. Mas tem toda a parte dele se vingando dos nazistas, que é bem legal, do Magneto se vingando. Cara, isso é bom, isso é bom. Ele com a faca no bar, aquilo ali é um curta. Exato. O Jovem Nerd devia gostar desse filme mais que os outros, que tem a tua queridinha. É, sim. Tem ela, tem a Jennifer Lawrence. Quando eu vi esse filme... Chubby Mística. Foi o primeiro filme que eu vi com a Jennifer Lawrence. Porque ela é meio gordinha nesse filme, né? Não é meio gordinha? Tá. Ou é a cara dela que é redonda e ela parece cara que dela, é meio redondinha. Ela tem muita testa. É muita testa. Mas eu lembro que eu saí desse filme e falei assim, essa Mística foi muito legal. Eu gostava mais da outra Mística. Não, eu entendo que ela envelheceu e não, os padrões estéticos de beleza hoje em dia não permitem. Ela é 10 vezes melhor e 10 vezes mais atriz que a outra. A atriz eu não vou discutir, mas a outra... A outra era mais mulher. Ela tinha mais corpo de mulher. Essa aí ela tem mais corpo de ninfetinha. Cuidado. Não, mas é... Sim, ela é mais jovem, claro. É, ela é mais jovem, tem essa pegada aí mais... Meio paquita. Mas eu lembro que eu gostei muito. É tudo bem que ela tem mais envolvimento, mas a personagem Mística nesse foi muito mais interessante do que qualquer outro, que ela era super coadjuvante, né? Ela que sabe que ela vai ser traída pelo Magneto quando ela perder os poderes. Fica a dica. Fica a dica aí. Sabe? Não, ela tem que saber, eu já tô dando a dica. Mas segundo a Liga da Justiça, os vilões não conseguem formar grandes planos por causa disso, que eles não conseguem conviver em grupo. Um trai o outro toda hora, é o que a Liga da Justiça vem falando, o Batman e o Super-Homem. No conversa de cafezinho, né? Oh. Yeah. Mas e aí, X-Men no Dia do Futuro? Esse eu não vi. É bom. Eu também não vi. É muito bom. Cara, o filme é bom. É bom, mas assim, e foda-se a cronologia também, né? Não, não existe mais cronologia. Ué, ele reseta a cronologia pra... Ah. Ele mantém a cronologia do First Class. E o Tutano? Peraí, e o Tutano? Coisa do Cable, hein? E o Tucano? Tutano? Tutano do Wolverine cortou as garras. Então, o Wolverine do futuro... Tá com garra. É. Tá com garra de adamante. Mas o Wolverine do passado não tem adamante. É antes de receber o adamante. O que é muito maneiro você botar uma dificuldade no Wolverine. É verdade. Que essa moleza toda de ser, né? Não morre, não envelhece, não fica bêbado. Tem adamante no corpo, mas beleza. E aí você tira o adamante, você tira uma feature. Você facilita, na verdade, ele a tentar matar o Magneto. É, a única coisa que você realmente consegue. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal aí do X-Men da Fox começou a imitar a Marvel, o negócio de botar a ceninha no final. Né? Aí no final do filme do Wolverine. Então, eu quero dizer uma coisa importante aqui: que esse negócio de botar cena no final é muito anterior à Marvel também. Que a Marvel bota em todos, entendeu? A diferença da Marvel é que a Marvel coloca uma cena no final com uma intenção. Isso. Aí a Fox vai imitar e não sabe fazer. Aí, no final do Wolverine Imortal, aparece uma cena do Wolverine no aeroporto e de repente para todo mundo e aí aparece o Magneto e o Xavier. Não usa essa cena pra nada, não faz sentido nenhum. Eu lembro que na internet, depois que passou esse filme, uma galera falou assim, que foda, eu vi a cena lá dos créditos, que foda. Não significou nada naquela época, nem que eu achei hoje, estranho. Nem jamais irá significar. Caralho, que sacanagem, que é muito zoado. Mas se você pensar por esse lado, isso é maneiro, cara. Bota a cena nada a ver, né? Bota aí. Não tinha uma cena nos créditos? Nos créditos não, era cena não, isso era no DVD. Do primeiro X-Men, na cena, eles estavam lá na cena, na Estátua da Liberdade, de repente aparecia correndo no meio da cena um Homem-Aranha. Tem isso. Os atores nem sabiam o que estava acontecendo, todos eles param dessa. De escolher o que porra é essa. Mas isso não é uma cena extra, é tipo uma zoação do elenco. Da equipe, botou um cara correndo vestido de Homem-Aranha. Ele para, fala, ih, filme errado, tal, é só uma brincadeirinha. Mas o Dia do Futuro Esquecido é maneiro, é um rebootaço, eu acho que eles estão se despedindo dos velhos, inclusive. Mais um reboot? Outro? Não. Ele zerou a partir do First Class. Ele afirmou o reboot. Dessa vez ele afirmou. É isso. A partir de agora é agora. A gente cagou tanto. Ele meio que pegou. Sabe os outros filmes do X-Men? Esquece. A cronologia é agora. Voltou Jean Grey, voltou Scott Summer, voltou todo mundo. Trouxe todo mundo de volta e eu acho que estão se livrando dos velhos. Ninguém sabe até quando que esses caras vão viver. Tu não consegue manter os atores no papel por 25, 30 anos, porra. O Magneto e o Xavier, a partir de agora, vão ser de fato os mais novos lá, Fassbender e o Michael Fassbender. E o outro lá. Outro que eu não lembro o nome. McAvoy. McAvoy. É o cabrito lá do Armário e o Leão. Hein? Lembra dele? Ele é o cabritinho do Armário e o Leão lá do... Ah, sim, do Narnia. Ele é o cabrito do Armário e o Leão. Nada faz sentido nessa... Nada, cara. Nada. Você tem que ter uma cultura tão monstro pra você conseguir fazer essa referência. Desculpa. E aí vem mais uma surpresa, Guardiões da Galáxia. Eu desafio qualquer um que diga que sabia que isso ia rolar. Não sabia. Ninguém sabia. Eu só comecei a achar que esse filme podia ser alguma coisa depois que eu vi os trailers. Lá vem o cara aí também, cara. Não, porra, os trailers já estavam fodas. Capitão Óbvio. Carlos voltou. Não, sei. Cara, não, você só passou, todo mundo começou a acreditar depois dos trailers, mas mesmo assim ainda podia ser uma merda. Se você olhar o Nerd Player de Marvel vs. Capcom 3, eu e a Zagal jogando junto, a gente seleciona lá o Rocket Raccoon, e eu zoou, tipo assim, que é isso? Marvel, uma porra de um guaxinim vai tomar no cu, alguma coisa assim, entendeu? É o nível de preconceito que a gente tinha. Porra, mas cara, você tem que ter um preconceito quando um herói do filme é um guaxinim, cara. mas foi uma surpresa, a Marvel provou que ele é pra pegar até o terceiro escalão que eles fazem filmes foda. Mas o foda é o seguinte... Não só isso, eles podem fazer qualquer filme. Não, também não é assim, gente, toque de mira. Calma, calma. Eles pegaram... Cara, eles fizeram Vingadores no espaço. Não, não é Vingadores no espaço. Para com isso. Cara, olha só. Para, Carlos. A sacada dos caras que é foi genial foi fazer um filme de comédia de heróis. Que é o Vingadores, por mais que ele tenha alívio cômico, seja engraçado, não sei o que lá, ele é um filme, entre aspas, sério. Não, né? Não é sério. Cara, é muito mais sério, sim, é muito mais dramático, sério. Porque o Tony Stark lá no... E tem piadas ruins, tipo... É um filme que tem um drama, vai morrer. Sim. Nossa, será que vai morrer? Mas ele é mais zoado do que Capitão América 2, é mais sério ainda. Mas assim, mas todo aquele universo é sério e dramático. Bom. Agora, o Guardiões da Galáxia, ele é completamente zoado. É zoado. Ele não tem, assim, nenhuma... Ele não se leva a sério. Compromisso de drama, de porra nenhuma. Ele é zoadaço, sim. Tem o mínimo, vai. Tem o mínimo, mas ele é compromisso. Tem uma curva dramática pro filme ter apelo e ter aquele momento, né, de... Ai, meu Deus, sabe? De dúvida antes de chegar no final. É a construção. Não, tem uma construção inicial dos personagens. Não, mas, cara, quando o Star-Lord começa a dançar na frente do vilão e o vilão fica olhando que nem exato, vilão... Que nem vilão de Scooby-Doo, que fala assim... Isso aí é pra dizer pra pessoa que tá assistindo, exatamente. Nós não nos levamos a sério. É, exatamente. Essa é a pegada aqui O filme, filme é bom por isso. Exato. Justamente por isso, porque tem toda uma trilha sonora com músicas fodas pop dos anos 70, que agrada todo mundo. Agrada todo mundo, exatamente. Então você já fica amarradão porque tem essa trilha sonora, e tem todo um visual hipster vintage que agrada quase todo mundo. Aquele sci-fi sujo, raiz. É, exato, cara. E você tem alienígenas coloridos, né, zoados, né, cara? Zoados. O cara é alienígena colorido e tem um negócio de metal na cabeça. Que agrada uma outra parcela. Não, esse cara que era do Walking Dead, né, que era O Earl. Eu adorei, porque ele foi o típico cara que não é um vilão, também não é um mocinho, ele é um cara que tá ali pra... Eu tô aqui pelo dinheiro. Pelo dinheiro, exatamente. E aquela flechinha dele que funciona, subiu muito maneiro. Eu vi uma... O personagem dele é um dos personagens da formação original dos Guardiões da Galáxia. Não, não vem com essa, cara. Nobody cares. História quadrilha, ninguém nunca leu essa porra, cara. Nobody gives a shit. Não, mas ele deu uma informação maneira que eu não sabia. Agora, o ponto fraco pra mim, se a gente tem que apresentar um ponto fraco, o ponto alto, eu vou apresentar o ponto alto primeiro, Zagal positivo. Ponto alto pra mim é o Vin Diesel ter ganhado uma grana pra falar I am Groot. E você viu o que ele fez em todos os idiomas. Ele fala em português, espanhol, em, sei lá, russo. E o ponto... Esse foi o ponto alto. Cara, ganhou dinheiro pra falar uma frase só. Uma frase, o tempo inteiro. Duas. Ah, We are Groot no final, né? Ele fala. É o ponto fraco pra mim, se é que pode ter. Eu achei a Gamora, cara. Puta, achei o Drax, cara. Hã? O Drax é engraçado, então, cara. Você achar o Bautista fraco é errado. O ator, né? O lutador, eu achei ele muito mau ator. Cara. Mas ele é um lutador, você acabou de falar, cara. Você não podia esperar nenhum tipo de atuação dele, cara. O personagem exige uma falta de profundidade em expressividade que eu acho que o lutador serviu. Eles dizem, olha, essa espécie aí, ela não entende dualidade, sutileza, sarcasmo. Eu achei sensacional isso, quando ele disse isso, eu entendi, beleza, então não exige um ator super complexo pra atuar esse cara aí. E esse é o problema que eu achei na Zoe Saldanha lá. Que ela tava... Parece que ela tava se esforçando mais que os outros. Sabe qual é? Ela tava tentando dar uma carga dramática no filme zoado. Ela era mais séria mesmo. Eu acho que isso destoou um pouco. Ela é escada, cara. Ela é o Dedé Santana da parada. Eu acho que cai na mesma fórmula que eu falei na Viúva lá. Apesar da Gamorra ter até um background melhor do que da Viúva Negra, na minha opinião. De novo, é aquela coisa de botar uma personagem feminina tão forte quanto os protagonistas masculinos. O que eu senti falta na Gamorra, na verdade, foi desenvolver a coisa dela com... Não é Gamorra. Gamorra fala de máfia. É Zamorra, né? Gamora. Não precisa, cara. Bota uma mulher inteligente, bota uma mulher safa, ou que faça coisas que os homens não podem fazer, cara. E a conexão dela com a coisa do Thanos. Tipo, não exploraram a personagem. A personagem não foi muito explorada. Teve a coisa do conflito dela lá com a irmã, que é a Nebula, mas não houve um... E foi tirada do Mass Effect. Era mais maneira que ela, eu achei. Mais maneira que ela, irmã. É. Mass Effect total. Que era a menina do Doctor Who, né? É. Quem? A ruivinha do Doctor Who. Aí vocês estão exigindo demais. Nobody cares. Oh, yeah. Agora, o que foi surpreendente, tô fazendo lista aqui, né? O que agradou, o que desagradou, o que foi surpreendente. É. O que foi surpreendente no filme foi o Rocket Raccoon. Pô, muito isso bom. Que me deixou ali, caralho! Sei lá, eu não sei se é, mas pra mim a impressão que eu tive, os dois personagens de CG, tanto o Rocket Raccoon quanto o Groot, cara, são fantásticos. É, o Groot é uma árvore, né, Carlos? Não... Sim, mas a interação dos dois. Os dois juntos. Os dois legais. Personagens de computação gráfica que você tem empatia por eles, que funcionam muito bem. E o Bradley Cooper, cara, ele tá foda como Rocket Raccoon. E dizem que várias cenas foram improvisadas por ele. Ah, e olha só, o Rocket Raccoon me lembrou muito o Ozob, Azaghal. Olha aí, verdade. Muito o Ozob do fantástico Nerdcast de RPG. Onde o Ozob faz o seu monólogo, né? Contando o sofrimento de ser um palhaço, né, replicante. Você não sabe como é que é a minha vida, é difícil. O Rocket faz isso no filme. Eu lembrei muito do Ozob. Ele faz, é verdade. E deu uma profundidade. Na minha maneira, quando ouviu, eu até mandei mensagem pro Azaghal, quando ouviu o Ozob fazendo monólogo no episódio, eu chorei a lágrima do palhaço triste. Falei, caramba, olha aí, tem uma profundidade o Ozob, né? Quando o cara bebeu, ele revelou. O Rocket, quando ele fala pra galera, porra, você não sabe como é que é, eu sou essa porra, nego me reconstruiu todo, tem a coluna de metal. Falei, porra, legal. Ele não é uma galhofa só, sabe? Ele tem mais do que isso. É uma experiência tosca, né, cara? É uma zoação, assim, né? Porque o que parece, vamos pegar um guaxinim e ver o que a gente consegue fazer com ele, né, cara? Tem uma cena, inclusive, que parece que é de improviso, que é aquela que a galera vai dar apoio ao Star-Lord, Peter Quill. Yeah. E aí todo mundo levanta pra falar, oh, eu tô contigo, não sei o que lá. E aí ele também se levanta e fala, tá bom, eu tô de pé. E aí, agora? E aí ficou parado e o cara fala, ah, somos aqui cinco idiotas de pé, olhando pro outro. Toda essa parte é improviso do cara, do Bradley Cooper, sabe qual é? Que legal. Isso é muito maneiro. E o fato dele ser o cérebro do grupo é muito foda, né, cara? Eu tenho um plano, e aí o cara realmente tem um plano muito louco, mas tem um plano. Não, e as partes de comédia, tipo, não, tenho um plano, preciso disso. Disso e daquela perna daquele cara. É verdade, é muito maneiro. O cara traz a perna, ele, porra, não precisava da perna mesmo. Mas foi engraçado, não foi? Mas foi engraçado pra caralho pegar a perna. Mas isso é a pitada de humor extrapolado, né? Do filme. Exato. E quando funciona. Ele vai falando qual é o plano da fuga e tal, e que por último eles têm que arrancar lá aquele aparelhinho, enquanto lá tá o Groot lá, pá! Crescendo. Arrancando o negócio. Ah, cara, e o Drax, eu gostei por duas razões. Primeiro que o meu personagem preferido de RPG, que eu controlei com o personagem, chamava Drax. Olha, e eu nem sabia que existia um Drax nos quadrinhos nem nada, então eu já adorei. Uma fonética, né? Comum. É uma fonética maneira. Se a gente pensar. O mundo nerd, Drax, né? É. E o X faz muito sucesso. É, muito bom. E, cara, quando o Star-Lord passa o dedo na garganta... Ah, aquilo é muito maneiro, cara. É muito zoado. Você não espera, cara, que vai rolar aquilo. Você explode. Então, esse filme tem um... A leveza. Esse filme, tem uma leveza, uma aventura leveza. Que foi muito bem descrito pelo Davi Preti, que participou do Nerdcast de Coleções, aquele gringo maluco que vocês... Uhum. Ele falou, Crazy Gringo. Você entra no cinema e você fica duas horas feliz, cara. É isso. É. Esse filme é isso, entendeu? Não importa se ele... Ah, o filme é... Entendeu? Não tem profundidade de um filme... Whatever, sabe? É um blockbuster. É um filme de pipoca, né? Um filme pipocão. Apesar de eu aceitar o que o Azaghal disse, que não é uma coisa levada super a fundo, a relação do moleque com a mãe, eu achei que foi bacaninha, sabe? Foi o mínimo que eu precisava pra simpatizar com o carinha ali. Mas sabe que a mãe dele foi estuprada por um... Né, estuprada por um alienígena, né? Isso é normal, né? Meio que é isso que aconteceu. Ela foi o pai dele. Não disseram, né? Que é um pai. Não, vamos dizer ainda. É a brecha pro próximo filme. Isso. Mas parece que no próximo filme realmente ele vai encontrar o pai. Eu não tenho dúvida. Mas eu achei legal por outro motivo. Primeiro, Thanos apareceu finalmente. Ah, é. Bem Josh legal. Brolin. É, o Josh Brolin ficou muito. Sério? Foda. É. Olha só. Ele não fez o Batman, pelo menos fez o Thanos. Ele fez a voz do Thanos, tudo bem, né? Não, o Thanos. Eu preferia que o Josh Brolin tivesse sido o Batman e o Ben Affleck o Thanos. Eu acho que a perda e o ganho ia ser melhor, entendeu? Oh. Yeah. que eu quero saber o seguinte, a gente vai ficar vendo Sombrinha de Thanos até quando, cara? Eu acho que agora ele só deve aparecer de novo em Guardiões 2. Não, ele deve, vai aparecer não, tudo que é easter egg daqui pra frente. Ele não vai ser uma ameaça até um super filme. Ele parecia o Roberto Justo ali naquela cadeira. Não. De repente é um novo... De repente ele vira pra esse... You're fired. Eu acho... Mas me fala, qual vai ser a próxima? Qual é a sequência de filmes que vem por aí? Vingadores 2 agora com a Era de Ultron. É o próximo? É o próximo é Vingadores 2, exato. Depois vem Homem-Formiga. O Vingadores 2... O quê? Homem-Formiga. Homem-Formiga. Não duvida mais. O marido da Vespa? É. Isso. É. Caraca, mano. Não duvide ia mais da Marvel, hein? É, ia ser um filme tão legal. Enfim, o Homem-Formiga... Aí depois veio o quê? O Visão? Porra. O Visão tá no Vingadores 2. No Vingadores 2, no pôster que eles mostraram lá, o mega pôster da Comic Con, aparece o Visão, lá no cantinho. Voando. É uma criação do Ultron, né? É verdade. O negócio é, a parada toda, acho que eles vão construir uma porrada de personagem pros Vingadores. Mas o que é o Ultron? O Brainiac da Marvel? É uma criação, nos quadrinhos ele foi uma criação do Hank Pym, uma inteligência artificial que se rebela e se torna mega sinistra. Olha aí. Nos filmes, ela vai ser criada pelo Tony Stark. Aí eu não sei se eles vão usar o Jarvis, vai se tornar essa inteligência artificial. Eu ouvi falar que ia ser isso mesmo. Acho que vale a pena, funciona. Vai. Eu ouvi falar que ia. Que ia ser o Jarvis. Tudo gira em torno. Jarvis cansou, né? É. Não aguento mais ver essa putaria toda. Tá mal pago pra caramba agora. Olha só, o Jarvis é poderosíssimo. Inteligência artificial sinistra, mano. Lá na Comic Con, no stand da Marvel, além do mega pôster, tinha um prop, né, uma escultura lá, de um braço do Hulkbuster esmagando a cabeça do Ultron. Muito maneiro. Ah, eu vi também imagens que mostraram o escudo do Capitão América partido. Ele já adora esse drama de partir essa bola. Quero ver quem vai partir. Porque depois que ele já passou, meu amigo. Já aguentou porrada do martelo do Thor. Agora, como é que eles vão enfrentar o Thanos? Que o Ultron é moleza, vai. Agora, com o Thanos. Até chegar no Vingadores 3, eles já devem triplicar o número de Vingadores. De personagens. Nesses Vingadores aí, vai, se tiver o Visão, pode entrar o Visão, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio. Pantera Negra. Pantera Negra é uma possibilidade. É uma possibilidade. De um filme do Pantera Negra. Eu acho que eles precisam do Pantera Negra pra enfrentar o Thanos. Depois vai ter Homem-Formiga, Doutor Estranho. Vai ter Doutor Estranho? Doutor Estranho, rapaz. Doutor Estranho. Quem vai ser o Doutor Estranho? Daniel Radcliffe vai ser o Doutor Estranho? Joaquim Fênix tá cotado pra fazer o Doutor Estranho. Joaquim Fênix. Ah, olha aí, hein? Ele é um estranho. Ele é um estranho. Eu nunca li uma história boa do Doutor Estranho. Também nunca... Ele é bizarro, né, cara? Ele é uma mago da Marvel. A única coisa boa que ele fez foi mandar o Hulk pra aquela dimensão naquela época, sabe? Daquela fase da encruzilhada e só, cara. Depois nunca mais. Ele tem o olho de Armandu. Não, Yagamoto, cara. Yagamoto. Armandu é o vilão, né? O vilão é Dormammu. Caraca, você tá muito louco, cara. Como é que é o nome do vilão? Agora eu quero ver o que é Armandu pra ver. Ah, que isso? É um macarrão? É molho isso? O que é? Molho, o molho de Armandu, né? E o Marvel da Sony, vem o quê? Vai ter a Era do Apocalipse, né? O próximo X-Men, né? E o reboot do Quarteto. Reboot do Quarteto, sim. Ano que vem já. Que bagunça, né? Olha o que aí depois deve vir o Wolverine 3. Ei, no mínimo. 4. Com Justin Bieber. Oh. Yeah. Mas sabe o que eu acho maneiro? Primeiro, esse filme, apesar dele estar totalmente distante de todos os outros filmes da Marvel que a gente já viu, ele tem uma ligação, esse elemento de ligação, que é o Thanos, as Joias do Infinito e tal. Então você sente que você tá no mesmo universo e que isso vai repercutir lá nos outros filmes também, de alguma forma, né? Você vê que eles estão colecionando essas merdas já há algum tempo, né? Essas Joias do Infinito. E o Thanos é um personagem cósmico da Marvel tão maneiro e tão sério, que é muito foda ele estar lado a lado com essa galhofa total que esses caras. Tudo bem que ele não encontrou a turma, mas você mistura esses universos, entendeu? Mais uma vez, isso me lembrou muito Scooby-Doo, cara. Que o monstro, sério, que os monstros eram sérios. Os caras eram umas galhofas, entendeu? E no final, a presença deles em frente aos monstros transformavam os monstros em galhofas, entendeu? O filme te lembrou Scooby-Doo, lembrou Afonso Solano, o Ozob, daqui a pouco o Carlos vai... Alô, eu não acredito que o JP caiu na piada final. Ah, puta que pariu. Que merda. É muito escroto JP... isso. Ah, acabou a bateria dele. Na piada final? Caralho, não! Pronto, temos a piada já. Puta! Caralho, ah, não, agora a gente tem que imaginar. O que, que ele ia nunca falar? Nunca saberemos. Acabou que o filho da puta do Jovem Nerd não deixou eu falar do Punisher. Caralho. Que escroto, cara. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.